no ar. Inominata 616. Olá, ouvintes do Inominata 616. Aqui é mais uma vez o Coveiro e eu posso estar cometendo uma heresia a partir de agora. Mas eu vou dizer, olha, se Stan Lee é Odin, eu tenho que dizer que Walter Simonson é Bor. Olá, eu sou o Felga e... Pura gás. Que grito desanimado, Fel. Você devia dar um grito mais... Ah, pura gás. É aquele soldado que fica lá atrás. É, né? É o último, né? É o da primeira fileira, aquele que já sabe que vai morrer. É, vai se ferrar mesmo. É. Pra animar, vamos botar o grito de Chris Hemsworth falando pro Asgard, né? Porque esse podcast merece. Por Asgard! Aqui é Paulo Arthur e o Sutur é o Trigon que deu certo. Eu não sei nem o que é Trigon, depois você vai explicar quando a gente for falar do personagem. Trigon, ele é o primo do Sutur que mora no universo da DC. Ah, tá, por isso que eu viajei. Vindo direto das terras geladas de Blog Amaguard. Oh. É, só queria dizer que o Odin pode ser todo poderoso, mas não é tão poderoso assim, porque ele não vai poder ver o filme do Thor em 3D. Ah, meu Deus, eu tava achando que ele tava muito ameno nessa, mas tudo bem. Bom, todos vocês devem estar falando, gente, direto de Thor, tá achando que a gente tá fazendo um podcast aqui sobre o filme do Thor, mas você tá muito enganado, porque na verdade esse podcast é pra um preparativo pro filme. Ele tá saindo já no final de semana do filme, mas na verdade a gente vai estar falando sobre a grande fase do Thor, que foi dirigida pelo famoso, pelo aclamado Walter Simonson. E se por acaso você não sabe quem é essa figura, volte 3 casas e comece a estudar Marvel que você tá devendo. Esse cara foi o cara que... Bom, como eu falei na frase inicial, né? Ele chegou aí além de Stan Lee até. Ele revolucionou completamente o Deus do Trovão. E mais que merecido a gente tá falando desse autor aqui hoje. Houve 5 encadernados da Panini aqui, publicados só com a fase dele, completando toda a fase dele. São fases áureas, né? Realmente chamadas de maiores clássicos do poderoso Thor. E é justamente sobre isso que a gente tá falando hoje. Claro, de uma forma resumida, só pra você ter uma ideia, chamar a atenção de algum outro ponto interessante, pra você que não leu ainda, ou que leu, tem uma outra perspectiva diferente, né? Ou mais surreal, né? Já que a gente tá reunindo aqui pessoas desse colunho aqui, que sempre saem umas abstrações muito malucas. Então a gente vai dar aquela nossa paradinha básica pra e-mails e voltamos daqui a pouco. E-mails. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com a leitura de e-mails e mais uma vez Marcos Dark presente. Presente aqui, seguindo pela ponte do arco-íris até a sala de e-mails. Opa, Remidal, deixa a gente passar porque a gente tem 2 e-mails hoje. Um pequenininho, um curto e um imenso, Marcos. Eita, nós. Esse... 880, né? É. Esse pequenininho, eu acho que... Não sei se você conhece essa pessoa. Vê se não é estranho o nome. Ivan Bismarck Smith de Rodrigues. É, esse nome não me é estranho, não. É. Desculpa aí se eu não lembro de cara, mas não me é estranho ele esse nome. Ele é de São Paulo e eu sei que ele de vez em quando vai nos eventos que a gente organiza e tal. Ele fez um comentário aqui que lembrou muito o que ele falou no SPCon ano passado, né? Ele mandou aqui pra gente. Eu li num site que o Namor vai virar um filme produzido pela Universal em 2014. Bom, eu não sei em que site foi esse. Não foi no Bagete, não foi no Marvel mesmo. Não foi não. Os direitos ainda não pertencem à Marvel. Seria tão legal se a Marvel voltasse a publicar Namor como a DC publica com a Man. O que você acha, Marcos? Então, mas o Namor, na verdade, ele está sim com a Marvel, né? Só que essa história de filme aí é antiga, né? Ela, todo ano eles falam assim, quando é 2013, eles falam assim, o filme é pra 2014. Quando era 2012, era pra 2013. Essa história é mais velha do que o Namor existe mesmo, né? Que isso é pré-Marvel. Uma questão aí que eu acho que foi o Kevin Feige que pontuou recentemente, né? Porque o pessoal dizia, ah, será que o Namor tá com a Fox porque ele é um vilão do quarteto e tal? Não é. Agora, realmente, que ele tem os direitos da Universal, que naquela barganha geral a Marvel deu, sim, mas deu só pra os filmes, cara. Pros quadrinhos tá liberado pra Marvel fazer o que ela quiser. Não, agora, não sei se mensal do Namor, assim, em algum momento chegou a ser tão marcante pra sustentar um público, né? Teve uma fase do John Byrne. Que eu me lembro, assim, pouca coisa do John Buscema, né? Uhum. E o Namor, ele é assim, ele é um medalhão da Marvel, mas é aquele medalhão por mérito mesmo. Pelo personagem existia mais tempo, ser um dos primeiros personagens da Atlas, né? Que depois se tornaria a Marvel. mas pra sustentar uma revista hoje em dia mesmo, por enquanto não encontrou o caminho, não. Ele é um ótimo coadjuvante e você vai encontrar ele também nessa nova revista Novos Vingadores, que vai sair na mensal dos Vingadores. Ele vai estar junto lá com os Illuminati, né? Não spoileando muito como ele vai estar e de que jeito, vocês têm que ler pra saber, né? Não querendo mal dizer da distinta concorrente, mas ele é bem menos esculhambado do que o coitado do Aquaman. Tem comentários que o pessoal vive achando que eu sou de vivo com implicância com a DC, mas enfim. Vou passar agora pro segundo e-mail aqui, Marcos. O cara não assinou com nome nem nada, ele botou um codinome, inclusive o próprio e-mail dele é um codinome. Olha é só. O Máquina de Combate. É porque tá dentro da armadura, por isso que é o senhor Jim Rhodes brasileiro. Muito bem. Ah, não, ele fala aqui, dentro do e-mail. Quem escreve aqui é o Fernando de Manaus. Então a primeira coisa que o Fernando coloca é o seguinte: gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho com o site, com as notícias e resenhas das histórias, mesmo quando eu discordo de algum ponto de vista em relação a alguma história. Bem, infelizmente não tive como acompanhar o evento do Vingadores vs X-Men por conta do último período de faculdade de psicologia. Então acabo lendo apenas os resumos que vocês publicam. Opa, aí viu? Tem uma serventia nossos resumos. Serviço público. Pois é. Mas tinha um pessoal que comentava que, como não dava pra comprar tudo, né? Eles liam um resumo da gente pra ter uma ideia do que tava acontecendo do lado, né? Ah, certo. A gente é meio que o Clarim Diário, assim, né? O jornalzinho de notícias que vem acontecendo. Newsletter da Marvel, né? Algo assim, né? É, mas sabe que isso é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que você tem acesso a um resumo rápido, quando você não pode realmente acompanhar, por outro lado, esses próprios resumos acabam instigando a curiosidade da pessoa a acompanhar depois, né? Ah, sim, tem muita gente que começou a se interessar por um resumo e começou a comprar revista. Sem dúvida. Aí ele manda um segundo ponto aqui. Eu acho que esse é um assunto mais frequente, mas estão todos ansiosos para saber. Como será o Marvel Now no Brasil? Espero realmente que a Panini consiga pelo menos equilibrar a distribuição com os Estados Unidos. Pois em Manaus as revistas costumam chegar no final do mês, ou então no mês subsequente. Eu espero que isso melhore. E quanto ao mix das revistas? Eu confesso que pra mim pouco importa. Eu quero mais é ler tudo que sair. Porra! Beleza, tá com gás, hein? Tá com apetite. Não costumo avaliar muito os conteúdos da história. Coerências, costumo reparar mais na arte. Gosto mesmo de interpretar as figuras dos heróis. Fiquei muito decepcionado por colocarem o Romita Jr. nas histórias do Capitão. Hoje, esse cara só vive do nome. Eu desenho melhor que ele. Opa, olha lá, hein? Concorrência é braba, hein? Olha o que você tá falando. No próximo e-mail que eu mandar, vou anexar um dos meus desenhos. Tá bom, pode mandar. Você não mandou ainda, eu quero ver. Falar é fácil, né? Pois é. Falar é fácil, ser filho do Romita que é difícil. Bom, sobre o Marvel Now, né, depois que você mandou esse e-mail pra gente, você viu que a gente começou a colocar notícias, né, Fernando? E aí a gente vai ter, nessa próxima semana aí, né, óbvio que eu olhei de olho no site, um tipo de introdução do Marvel Now, né, com depoimento de alguns dos nossos redatores sobre o que eles acharam da divisão dos mitos. Então, em vez de responder aqui, vou linkar depois, mais tarde, esse artigo que ainda vai sair no site, pra você ter uma ideia, né? Então fica aí de olho no meio-meia. E aí ele manda um terceiro ponto aqui, viu, Marcos? Adorei o Inuminata sobre os Inumanos. Eu estava fuçando no site algumas resenhas antigas sobre eles e eu queria saber mais. E o programa veio de um jeito oportuno. Com a promessa dessa saga que está saindo lá fora, me chamou bastante atenção. E eu gosto muito da divisão que há entre eles sobre Cars. Parece algo antiquado para os tempos atuais, mas no entanto acaba funcionando para manter a ordem. Até mesmo as loucuras do Maximus são meio controladas pelo Raio Negro. Um bom rei precisa saber quem são seus amigos e, melhor ainda, seus inimigos. E o Raio Negro é que nem um papagaio português. Não fala nada, mas presta uma atenção. Ixi, eu não sabia essa história de papagaio português. Que história é essa? O problema é que se o Raio Negro falar corrupaco, adeus, né? Não dá. Bom, eu lembrei de algo que gostaria de dizer sobre a escolha editorial da Panini de colocar as revistas de alguns heróis encadernados. Isso foi sensacional. Gosto muito desse formato, até pra facilitar a vida dos colecionadores. Espero que os fãs e os apreciadores de quadrinhos comprem, até para que esse formato continue. Pois agora só depende de nós comprar e dar essa resposta positiva pra editora. Bom, galera, eu acho que é só e um abraço. Aí ele manda uma frase bem impactante pra gente. A sorte é para os despreparados. Eu acho que isso aí foi pro Romita, viu? Oh. Ele tá desafiando, né? Tá desafiando. Eu gostei muito do que o Fernando coloca, viu? Ele é o tipo de leitor que tá um passo à frente, né? Ele tem essa ideia de que pras coisas saírem tem que ter uma resposta do leitor. Sim. Ele tem essa ideia também de ver que uma história em quadrinho também é uma parte gráfica. Uhum. Tudo bem que você não pode dizer que não importa o conteúdo, né? Pô, qual é, né, Fernando? Uma história assim, um desenho até fica um pouco instigado, né? Se tiver uma história fraca, um conteúdo fraco. Acho que o bom dos quadrinhos é um balanço dos dois, né? E o contrário, a gente já passou pelo contrário. Chama-se década de 90. É. Não, é triste. Tem que ter conteúdo mesmo. Mas é bom o ponto de vista dele, assim, a visão dele, que realmente depende dos leitores mesmo. A resposta dos leitores é o termômetro que qualquer... A editora é uma empresa, entendeu? Eu diria até mais, o próprio título é uma empresa à parte. Para ele, para medir o sucesso dele, depende justamente da resposta dos leitores barra consumidores. O título é um produto, né? Se o produto não vende, ele sai de linha. Ele é jogado na banca, o teste dele para ver se ele funciona ou não, ou que caminho que ele vai tomar, é justamente as vendas. Claro que a gente também, e o Marvel 66 sempre foi muito forte nisso, né? De querer instigar a exigência de qualidade. Isso a gente sempre... teve bem à frente, sempre exigiu bastante, talvez por a gente ter uma facilidade mais de estar próximo de alguns editores, a gente sempre que pode instiga, pede, e quase sempre, né, a gente vê um bom resultado. Então, nesse ponto, a gente não pode se queixar também. Historicamente, eu acho que a Panini, ela dá ela tem um retorno mais rápido quando, entre erros e acertos. Assim. Bom, Marcos, então, a gente vai encerrar por aqui com esses dois e-mails. Quem quiser mandar sugestões, dicas, enfim, manda pra inominata@marvel66 ou preenche nosso formulário de contato e a gente em breve vai estar lendo pra vocês aqui. E tem adiantado bastante, viu, Marcos? Cada vez os e-mails estão mais próximos assim do que tem chegado, né? Que bom. Tá desafogando o engarrafamento que tinha. É verdade, tá abrindo caminho pra ponte do arco-íris também. E nessa ponte do arco-íris a gente vai seguir agora direto pra discussão do nosso podcast. Eu só vou ali um pouquinho com o Volstag, que ele tá me enchendo o saco aqui pra comprar uma coxinha pra ele e já volto. A figura de Walter Simonson, né? Pelo você ver de cara, você pode até confundir com o John Byrne, né? Mas você logo vai ver que tá uma coisa diferente, porque ele é a versão risonha, alegre e bem-humorada do Byrne. Quem conhece o temperamento dos dois sabe exatamente o que eu tô falando. E a gente tem até uma história no meio muito particular com um autor. É o Fabrício, que é um cara que sempre ajuda a gente a trazer as personalidades pros nossos eventos. É um grande amigo do Walter Simonson. E é engraçado que a gente, quando foi fazer uma maratona no Marvel 66 do Thor, obviamente o Simonson ganhou em primeiro lugar. E o Fabrício fez questão de mostrar ele como se ele estivesse ganhando um Oscar no Brasil, né? E o pior é que ele mandou uma carta toda elaboradinha pra gente, agradecendo por todos os brasileiros, como se a gente tivesse na época alguma fama assim, né, desse porte. E dando tchauzinho e falando, olha, muito obrigado por todo carinho e atenção. Mas realmente, ele, mais que merecido ele ganhar esse prêmio. E ainda bem que ele, tipo, respondeu diretamente a gente, né? O Simonson, na verdade, começou na Marvel um pouco antes, né? Ele, acho que a primeira aventura dele, o Marcos me corrija, foi aquele crossover dos X-Men com os Novos Titãs, Marcos? Foi um pouco antes, sim. Uhum. Foi em 1982, né, que saiu esse crossover. Mas ele também começou a fazer algumas histórias dos Vingadores. Então começou, na verdade, com os maiores heróis da Terra, inicialmente. Depois, né, mas foi um ano depois, em 1983, é que ele tomou a batuta do Thor. E foi um grande sonho da vida dele, porque eu acho que tem uma história até minha clássica que ele já tinha imaginado, antes de ser o desenhista que era hoje, né, a desenhar uma história do Thor, uma versão que misturaria um pouco do que Stan Lee tem, né, aquela coisa de meio alienígena, ele dá uma nova mitologia aos deuses nórdicos, mas também bebe muita coisa da mitologia em si. E ele talvez seja o autor, né, o primeiro pelo menos, que conseguiu unir a versão Kirby e Lee com a mitologia clássica e dar uma boa miscelânea aí, né, dá uma mistura boa. Ele conseguiu trazer muitos elementos da história clássica para as histórias dele. E funcionou muito bem e foi muito bem elogiada pelo pessoal que acompanhou na época. A questão, também ele começou um pouquinho antes no Thor, fazendo filim do John Buscema, né, mas num traço que era mais acadêmico. Assim, uma aventura que eles buscavam Odin pelo espaço, que ele estava perdido na época, meio que serviu como assim uma porta de entrada para ele. Assim, o traço dele, apesar de estar um pouco diferente, agradou bastante os leitores, e edições depois ele passou a desenhar e escrever o Thor, só que com um traço bem mais estilizado, né? O traço que ficou famoso até hoje. O que eu mais tive contato dele foi o Thor, né? Esses 5 encadernados, né, que saíram aqui pela Panini, né, que abrange toda a arco, todo o run dele com o personagem. Eu acho que ele, assim, ele é um excelente desenhista, né? Acho que ele passa muita emoção. Ele é um dos melhores desenhistas da década de 80. Também como roteirista, né? O Simons também é um excelente roteirista, principalmente porque ele, acho que basicamente toda a mitologia do personagem da Marvel, o Thor da Marvel, foi ele que concebeu, né? É curioso ver ele como roteirista, porque era incomum, né? Na época, que o desenhista fosse também roteirista. Já tinha aquela trava natural de formação da Casa das Ideias, né? Que sempre teve tudo bem separadinho, né? Teve algumas raras exceções nessa época. O próprio Frank Miller, né? É um caso clássico. Mas o Walter Simonson não era nem tão aclamado, nem tão conhecido na época, mas já conseguiu plotar as ideias dele pros editores e conseguiu pegar os dois, né? A dobradinha, né? Roteiro e desenho. Aliás, com a arte final dele mesmo. É, pois é, só faltou o colorista, né? E outra curiosidade também é que pouca gente deve saber, mas a esposa dele, né, a Louise Simonson, também era uma roteirista da Marvel. Sim. E eu acho que não foi nem nepotismo aí, né? Alguém que conheça mais peculiarmente, intimamente a história dele, me diga. A Louise Simonson é aquele que escrevia X-Factor, era? Exatamente, por isso que você vê de vez em quando uma dobradinha, né? Você vê em várias situações, como a gente vai ver daqui a pouco nesses encadernados, né? Em que a aventura que começa aqui, você vai acompanhar em Massacre de Mutantes, por exemplo, ou então em A Queda. Mas não foi nepotismo não, porque teve até um crossover, uma citação do Quarteto Futuro, do qual a Louise era responsável. Foi nessa época que eles se conheceram, eles se casaram logo depois. Ah, então o nome de solteiro então era outro que ela assinava, então. Sim. Acho que o caso não é nepotismo, mas que tinha um jogo de família aí tinha, porque o Thor está no Massacre de Mutantes foi a coisa mais... quem olha de fora não entende por quê, né? Quem olha de dentro deve ver que eles estavam de vez em quando aos beijos, tipo assim, agora vamos jogar o seu personagem na minha história. Não, agora volta pra sua e vai. É aquele negócio, né? A reunião do pessoal da equipe da revista do Thor, fazer reunião com a equipe dos mutantes em casa, né? Então. Tinha como. Então, já pensou que não era nem tão amoroso, né? Vai que a Louise não é tão boazinha como ela aparenta assim, ela vai mais rancorosa assim, vai, coloca seu personagem aqui desse jeito que eu quero que ele encontre minha molecada. Tipo assim, enquanto o Thor lava a louça, né? Não, eu acho que foi uma coisa mais ou menos assim. Ela chegou, olha, eu quero que o Thor apareça uma saca de mutantes e que um dos carrascos quebre o braço dele. Mas ele é o Thor, dê um jeito. Mas o Thor não tem nada a ver com o mutante. Ela só olhava. Detalhe que ainda teve mais uma história que também envolveu, né, os mutantes, né? Que aparece nesse encadernado, né? É, umas três crossovers, né? Se a gente for juntar X-Factor, né? O Quarteto Futuro também, né? E no último encadernado, pelo menos dá uma ponta do Homem de Gelo lá numa das histórias. Eu realmente tava pensando, sem saber dessa informação antes, eu tava imaginando que o X-Factor era o Luke Cage do Walter Simons. Era o preferidozinho, né? É. Não, Paulo, tem coisas por trás, como você imagina. Now you face the God of Thunder! Bom, vamos então começar agora a falar per si, né, de cada um desses encadernados. Começando pelo primeiro, né, que já dá o pontapé inicial, quando o Walter Simonson pega de vez a batuta da coisa no número que é equivalente ao 337 do The Mighty Thor. E aí a gente vê que o arco já desponta com uma mudança completa, né, do que a gente... tá acostumado às aventuras do Thor, que sempre mexe com deuses, com Asgard, com toda aquela mitologia. Ou então na Terra, em que ele tinha os seus inimigos já clássicos, que era Homem Absorvente, o Destruidor e por aí vai. Ele coloca o Thor em choque logo com um personagem novo, que é o Bill Raio Beta, uma raça diferente, que vem os Corbinitas, né? Ele é o guardião do seu povo, que tá fugindo, seu planeta tá sendo destruído e fugindo de uma raça que tá o caçando. E aí, um cara altamente honrado, se depara com o Deus do Trovão e olha só, um cara ainda que consegue ainda ser mais honrado que o Thor, ao ponto de conseguir tomar o martelo dele na primeira aventura. Bill Raio Beta talvez seja o primeiro personagem que o Walter Simonson cria mais marcante que perdurou até hoje. Quem é que não conhece o Thor da Marvel hoje, que não conhece a versão cara de cavalo do Thor, né? Fãs do filme. Em breve, Paulo, em breve. Bom, falta um cara de cavalo no filme. Vamos falar um pouquinho, então, desse primeiro arco aí, dessa história e da introdução do Bill Raio Beta. Começa aí, Marcos. É interessante que, assim, apesar do Walt Simonson ele fazer um excelente trabalho de pesquisa quanto à mitologia para as aventuras do Thor, talvez até algo que não tenha sido tão profundo anteriormente nas histórias dele. Essa primeira história, ele já entra com pontapé porque, tipo assim, é uma história de ficção científica. Ela praticamente tem pouco de mitologia em si, né? E já entra de solo, como você disse, ele criando um personagem novo e importante, né? Que é o Bill Raio Beta. Tantos personagens da Marvel já foram desafiados a levantar o martelo do Thor, que só quem é digno pode. E o Bill Raio Beta chegou ali, pegou e levantou. Simplesmente virou um cara de cavalo e saiu galopando, ou saiu voando, quer dizer. É um arco que até mostra um pouquinho daquele negócio do Thor ser meio jogado de escanteio, né? A gente sempre via ele exilado na Terra, porque sempre brigava com o Odin. Acho que é o pai e filho dos quadrinhos que mais brigavam, né? E dessa vez o Thor ficou um pouco na Terra, por quê? Porque foi deixado pra trás, porque um cara de cavalo levou o martelo dele embora. A impressão que eu fiquei é que o Walter Simonson criou um Garistu também, acho que era Mary Sue, que é a versão feminina. É aquele personagem que ele é extremamente perfeito demais, que ele consegue fazer tudo, que ele acende as atenções, que todo mundo acha ele foda, por aí vai. Que é de vez em quando algum autor faz massagem de ego, ou então em fanfics qualquer, que inventam de criar esse personagem que é o autor na história. E tipo, foi o que eu tô imaginando, porque foi olhar nessa história, o Bill Raio Beta, ele é tão honrado, mas tão honrado que ele não tem um defeito sequer. Tipo, o Thor, desde que foi criado, a gente percebia, sei lá, tipo, a arrogância dele, mas o cara não, era mega honrado, levantou o martelo, conseguiu derrotar o Thor duas vezes, de maneira, uma vez sem saber, mas, e tava em desvantagem, mas outra vez de maneira honesta, ainda salvou o cara numa batalha que era pra ser de vida ou morte, e recusou o prêmio dele por achar que o Mjolnir é uma arma que devia ser só do Thor, recebeu o poder do cara e ainda ficou com a mocinha no final, a Lady Sif. Achei assim, tipo, ele podia ter colocado, pelo menos, algum defeito no personagem logo de cara, alguma coisa, deixado, sei lá. Essa eu acho que foi uma fraqueza do personagem em si. A fraqueza não tem fraqueza, né? Ele ficou perfeitinho demais. Mas, ele cara, ficou... se tivesse ficado com o Mjolnir, nunca ia nascer um Hope Tormentas, cara. Que é o martelo dele, pra quem não sabe. Pois é, eu tô dizendo assim, tipo... ele não teve defeitos, assim. E acho que talvez tenha sido realmente pouca fraqueza do personagem. E também algumas conveniências de roteiro. Que convenhamos que, do nada, assim... Quando o roteirista precisou, em um segundo, descobrir a identidade secreta do Donnie Blake. Que, então, depois, assim, desapareceu e ninguém sentiu falta. Só foram lembrar que tinha que dar um sumiço na identidade dele umas 20 edições depois, mas foi interessante, porque o que eu faço comparativo até com o Frank Miller, que também logo na primeira edição já chegou colocando, criando um personagem novo que foi Elektra, já criando todo um background, tudo em uma edição, mas ela não era nem de longe uma personagem mega perfeitinha. Assim, você tinha mais, eu achei que ela tinha mais carisma que o Bill Raio Beta nesse começo. Mais pra frente ele fica mais legal, até porque ele se mostra, não sei, o ultra mega fodão no universo, até porque ele não pode ser, já que o protagonista é o Thor, mas mesmo assim eu achei um pouco fraco esse primeiro arco por causa do personagem em si, da forma como ele foi criado. Bom, então, mas assim, eu imagino que algumas tendências de fraquezas humanas são porque são humanos, entendeu? Eu enxergo o Bill Raio Beta realmente acima de tudo porque vai que o grau de nobreza dele ou da raça dele é outro, né? Se bem que foi muito pouco desenvolvido dos Corbinitas nas histórias porque praticamente eles morreram, né? Foram dizimados, né? Grau de nobreza eles não tinham porque o cara salvou a vida deles e eles não iam olhar pra cara do cara porque era feio. Só assim. Eu acho que, tipo, ele levou meio ao pé da letra, né? Alguém chegou pra ele e falou assim, Simonson, dá uma chacoalhada no título do Thor. Ele foi lá e fez assim, uma edição só. Ele chutou o pau da barraca. Ah, então tá bom. Então, mas foi em si conveniência de roteiro, mas foi realmente a ideia, porque somente um cara assim poderia tomar o Mjolnir mesmo. Funcionou, né? Porque, tipo assim, se for pra pensar assim, pegar novos leitores, né? Pessoas que já conheciam o Thor assim subjetivamente e não acompanhavam as aventuras. De repente entrou um cara novo com um traço diferente que mostra alguém pegando o martelo dele e indo embora. Ponto. Entendeu? Então eu acho que aí foi um gancho pra pegar algum leitor e falar assim, aconteceu alguma coisa diferente aqui no plot, deixa eu acompanhar. E acompanhou. Eu acho muito mais forçado a Sif se apaixonar do jeito que se apaixonou por ele. Foi um cavalo, mas... eu não fazia nenhuma piada estranha. Eu ia, mas deixa pra lá. Não, você não faz, pá. Eu você sei, fica tá quieto. acho que o problema mesmo desse negócio de fazer uma coisa diferente é, vamos tomar o martelo do Thor, é porque, sei lá, tipo, isso abre um precedente com o escudo inquebrável do Capitão América, que agora tá sendo quebrado em todas as sagas. De acrílico, né? É. Mas na época era único, né? Vale ressaltar, enfim. É interessante, né? O impacto, como é que vocês estavam falando, de chegar um ser alienígena totalmente estranho, né? Mas eu acho que, assim, é ao mesmo tempo que é estranho, parecer meio forçado, ele poder levantar o martelo do Thor, né? Toda a história, né, do personagem, dá pra ver que o cara era contraparte estranha do Thor mesmo, né? Era um personagem muito parecido com o Thor, em termos de honra. Não fala contraparte, coisa, né? Cara, que ele era... Igual, ele é mais que o Thor, ele é mais honrado que o Thor, mas sacrificou-se muito mais que o Thor. Sim, sim, tanto é que depois, mais pra frente, né, pra não ficar feio, né, porque no final das contas, quem se mostrou o verdadeiro portador do martelo, do Mjolnir, né, foi ele, né. Pra não ficar feio, o Odin foi lá e cria o Romp Tormentas, né, que passa a ser o martelo dele, né. Mas, cara, eu gostei bastante, cara, achei bem, bem interessante essa mudança, né, porque a partir de todos esses eventos é que começou, né, uma mudança, até mesmo naquela coisa de identidade secreta, é do personagem, foi, vamos dizer assim, foi a guinada, né, pra começar algo novo, né, que, vamos dizer assim, pra sair um pouco, acho que, não sei como é que tava as histórias antes do Walter Simonson pegar o leme da coisa, mas eu acho que saiu um pouco daquela coisa básica que o Stan Lee tinha criado pro personagem ao longo do tempo, né. O Felga já deu um pontapé interessante aí pra uma coisa que marca essa fase do Walter Simonson no Thor, né? Que durante a briga do Bill Raio Beta, meio que na hora da derrota acontece uma coisa tão estrondosa que o Donald Blake se desvincula completamente do Thor. Eu acho que essa foi a primeira vez que isso aconteceu, pelo menos desse jeito. E aí, daí pra frente, o Thor tem que arrumar uma outra identidade, né? Que já começa depois, quando esse arco se encerra, né? Que é aquela... Como é o nome? Sigurd? Como é? Sigurd Jarlsson. Sigurd Jarlsson. Que é a versão do Superman loiro com rabinho de cavalo. Um nome mais nórdico. E com cara de operário norte-americano, né? Só falta calçadinho escrito The Boss. É o Bruce Springsteen loiro. Exatamente, o Bruce Springsteen total. Quem teve que arrumar essa identidade pra ele foi o Nick Fury, né? E pensou imediatamente que a profissão dele tinha que ser essa, né? Operário de obra e por aí vai. Tanto que empurrou ele pra trabalhar numa coisa dessa. Agora, o que foi feito do Donald Blake nesse meio tempo, né? Saiu gritando, perdeu. Não, ele deixou de existir. Ele deixou de existir porque não é que ele tenha desvinculado. É porque como ele perdeu o martelo, ele ficou preso na Terra. Aí quando o Odin levou ele pra Asgard, já ele saiu do Donald Blake e chegou Thor. E depois disso, quando ele passou esse feitiço do martelo do Thor pro martelo do Bill Raio Beta, aí o Thor olhou assim: ei, o que aconteceu com o Donald Blake? Aí todo mundo dá um sorriso. Esse filme deixou de existir. Aí a cabeça maluca do Straczynski, eu gostava dele. Traz ele de volta. Mas ele trouxe, os Straczynski que trouxe mais ou menos no mesmo jeito, né? E aí, o engraçado também é o seguinte, o Bill Raio Beta também tem uma identidade secreta agora, que agora quando ele bate o Rope Tormentas no chão, vira também um cajado, e aí a cara de cavalo dele some. Isso aí deve ter sido pedido da Sif. Ficou bonita. Aí isso não teve explicação, né? Como se ele era feio pros outros, agora ficou bonitinho agora. Bonitinho assim, né? Entre aspas, né? É porque a Sif foi chorar pro Thor, ele dizendo: ah, mas a nave me contou que ele é um paia na sociedade dele, porque tem cara de cavalo, mimimi, mamamá, e ele não pode mais voltar a ser o que era. Ia ser tão legal se alguém curasse isso nele. Ah, mas a cara de cavalo ele não perde, não, né? Dá uma diminuída, mas... Ele vira um Voldemort bronzeado. Cara, ele tira completamente, fica até sem nariz, cara. Ele vira um Voldemort, cara. eu queria saber uma coisa. A SHIELD, ela tava com problema no orçamento naquela época, assim, nos quadrinhos, por acaso? Lá vem. Não, cara, é porque assim, tipo, o Thor chega pro Nick Fury. Nick Fury, eu preciso de identidade nova e de uma casa. Aí o Nick Fury começa a chorar. Ah, mas casa hoje é tão difícil, eu não vou conseguir uma casa em Manhattan. Você viu no Brooklyn? Manhattan era caro, né? Conseguir uma casa em Manhattan. É o Fury. Também não dá pra ficar gastando assim nos tubos, pô. Pera aí, calma que piora a situação. É, o Nick Fury ainda chega pra ele e diz assim: não, a identidade é fácil de conseguir. Aí o cara pega um nome que praticamente tá gritando: gente, eu sou o Thor de Hércules. e liga pro primo dele, que era construtor, dizendo, ah, eu preciso que um amigo meu nórdico ganhe um emprego aí. Cara, é sério, cara, tipo, ah, vou mandar um emprego pra você, vou ligar pro meu primo. Bom, cara, você tava sendo muito radical também. Não, eu queria saber ainda por cima, a família Fury tem quantos tios? Porque o Fury, o Nick Fury é de 1930, 1920, pra tá adulto na década de, na Segunda Guerra Mundial, e tem um primo de 30 anos, construtor em década de 80. Ó, só já que ele já tá metendo o pau, tem mais um detalhe importante aqui, que é dos óculos, né? Tem uma tiração de sala com o Superman numa das... Sim, pouco das cenas, né? E, aliás, aparece lá o Clark, né? Ele é chamado de Clark. Eles barram com o Clark aí pra dar pontinha. Lois e Clark, né? Eles barram com Lois e Clark. Bom, e aí também, nos meandros dessa história, enquanto ela discorre, né? Enquanto o Raio Beta tava pra ganhar o seu martelo e por aí vai, um plot também é armado já pelo Loki, né? A gente vê a introdução da Lorelei, né? Que é uma irmã, acho que é caçula da Encanto. E ele já tá meio que dando um jeito de convencer a Sif a perder todo o encanto que tinha por Thor. E pra ela cair matando em cima do Bill Raio Beta, né? Tanto que ele simula, né? Ele usa seus poderes místicos de ilusão pra se fantasiar, se fingir de Thor. Aparece beijando a Lorelei, né? Aí ela perde completamente as esperanças. E essa personagem vai ser usada daí pra frente, né? Como um futuro ponto fraco do Deus do Trovão, né? Inclusive é uma trama que vai se desenvolver mais no segundo encadernado. Mas ela é praticamente a escudeira de Loki aí. Ei, mas só uma coisa sobre o Loki que eu posso falar assim, que eu li nesse encadernado pelo menos. Vai? Ele não é um vilão nessa história. Ele é um cara entediado. Porque ele só quer saber de trollar todo mundo, cara. Mas é o Deus da trapaça, da brincadeira. Mas eu ia falar isso. A história inteira do Loki, ele é o Deus. Ele não é aquele vilão que quer conquistar as coisas. Ele não tem nem objetivo, ele não só quer sacanear. Ele não tem. Não, mas isso não é errado, viu, Paulo? Porque não, que sei, até hoje. Eu achei legal. Só achei engraçado demais, porque ele vilão da causar. História não tem objetivo, ele só quer sacanear todo mundo. Você vê que até hoje, quando ele não tem mais nada que fazer, né? No auge dele, no fim do reinado sombrio, ele diz que, bom, já fiz de tudo e o que eu não fiz? Eu tenho que me reinventar. Então vou ser agora tentar fazer uma coisa certa de um jeito Loki. Ou seja, ele tenta se ver um herói. Tanto que aí começa a saga do Kieron Gillen, né? Então isso bate, né? Essa história do Loki ter, na verdade, um travesso, mas não querer ser realmente um vilão. Na verdade, a tomada do trono de Asgard pra ele é um desafio, mais do que tomar em si. Ó, pra ter uma ideia, antes dessa fase, o Loki chegou várias vezes muito próximo de destruir o Thor. Ele só não destruiu quando ele chegava perto e falou assim, e se o Odin descobrir? Eu tô ferrado. Mas isso aí é mesmo desculpando o Doutor Destino não matar o quarteto, porque essa ocasião não é honrosa. Sim, é o jogo do gato e rato, né? Mas vamos falar um pouquinho das personagens novas, né? E vamos falar dessa Lorelei aí, porque ela começou aí, apareceu do nada e tem uma trama muito importante. É uma pena até que ela hoje em dia tenha sumido, né? Ela surgiu como Melody, né? Pra seduzir o Sigurd Jarlsson, no caso. Ela sabendo que ele era o Thor, né? E realmente pra seduzir ele. Assim, tinha um Loki por trás dessa brincadeirinha e tal, a coisa começou a dar merda nesse planinho dela. E aquela irmã caçula, né? É engraçado que, assim, a Lorelei, ela é bem a irmã caçula da Encantor mesmo. É engraçado que é outra personagem que o Simonson coloca ali. Ele podia muito bem ter usado a Encantor, né? Porque se é uma personagem pra seduzir o herói, a Encantor já é clássica por isso. Porém, preferiu usar a Lorelei. Mais pra frente, a gente percebe, assim, no desenvolvimento da personagem, que ela foi colocada como personagem caçula, justamente por ser a mesma vilã, só que um pouco menos de experiência, por isso que ela comete umas gafes ali. E tem todo um lance aí, porque a Encanto já tava... Já tinha toda uma história, ela tava com outro vínculo com o Executor. Os dois não estavam tão mais puxados pro lado dos vilões nessa época. E aí coincidiu de também ser aquela personagem que ninguém conhecia, né? Então não tinha que se esperar dela. Inclusive o próprio Thor não conhecia, né? Se fosse colocar Encanto, ela tinha que usar um disfarce ali pra tentar fazer a mesma coisa, né? Sim. Apesar de outras vezes posteriores, a própria Encanto ter seduzido e ter conseguido conquistar o Thor. E aí, no caminhar desse primeiro arco, né? Desencandeia dois outros arcos de histórias que são mais chamativos, né? Um outro personagem chamado Fafnir, eu não sei se ele tem uma referência mitológica, né? Que é como se fosse, não é a serpente de Midgard, certo? Mas é um largato gigante que invade a Terra. Ele tem tem referência mitológica, sim. Ele é um dragão que ele fica nas terras de Nastronde, que é uma terra desértica lá, porque ele parece que o Holt sobrou, guardando um tesouro. E esse é o dragão que o Siegfried mata, ele se banha no sangue dele pra se tornar invulnerável. Só que parece que o Siegfried esqueceu só uma parte que ele ficou vulnerável, por isso o Teia derrotou ele. É, caiu a folha, né? Caiu a folha, e na hora que ele vai usar, agora eu não lembro o nome do golpe, aí tem o mesmo problema do golpe do Shiryu, só que o dele é mais rápido. Mas não se preocupe, a referência mitológica é a mesma mesmo. Existe esse dragão, o Siegfried que derrotou ele, tem o negócio do sangue. E no Ultimate, ele também é citado porque foi pra onde o Thor mandou a bomba. É, e o Fafnir, ele é a grande chance do Simonson colocar a grande paixão, outra grande paixão dele em prática, né, que é a paleontologia. Apesar que é um dragão, né, mas podem perceber que até a assinatura do Simonson é em forma de um dinossaurinho. Ah, é? Sim, é um brutossauro, pode perceber. Bom, e aí, o outro arco também, mais para o fim, né, já é um arco que é completamente trincado com esse novo filme do Thor, né, e que faz a introdução do Malekith, que é, no caso aí, o líder dos Elfos Negros, e também faz referência a um outro artefato que foi usado no primeiro filme, que é a Caixa dos Invernos Antigos, ou a Caixa dos Invernos Passados, dependendo da tradução que você estiver lendo. E aí, são, digamos assim, são as duas importantes, digamos assim, desse encadernado. Malekith, o Elfo Negro, uma coisa que eu acho interessante no Malekith é assim, a gente falou que o Loki, ele tem pouco do lado vilanesco, assim, ele tem a questão mais de ele ser o deus da trapaça mesmo, ele quer causar, né? O Malekith, ele, eu vejo ele como um substituto pro Loki, entendeu? É como se ele fosse um Loki realmente malvado, ele tem um objetivo e ele quer destruir. Além de ser a saga da Caixa dos Invernos Antigos aí, ele ser uma espécie de prólogo, né, pra grande guerra de Surtur, no caso. É, e que dizem que no filme pode ser um prólogo, né, já que o mundo sombrio, tudo leva a crer que termine também, né, no terceiro filme com Ragnarok, né, é o que dizem aí, né. Ia ser bacana terminar um filme com Doom. Não, ia ser legal começar com Doom, que nem foi o primeiro arco. É, porque isso levou tempo, né? Não, é o filme inteiro, aí começa Doom, Doom. É. Não, fala assim, dos quadrinhos levou um bom tempo também, enrolando com Doom, né? Primeira cena do primeiro arco foi essa, cara. É, então, e foi levando várias edições até, né, chegar lá. E o interessante também aí é que há também uma associação do Malekith com o próprio Loki, né, nessa trama. O Loki, mais uma vez, né, oscilando pra lá e pra cá, porque ele tem os seus próprios planos, mas também não é aquela coisa completamente destrutiva, né, feito era a ideia do Malekith. Mas é curioso também que isso também parece que vai ser desenvolvido nesse filme. Né? Essa história aí, eu acho que né, a partir dessa parte, o Simmons começa a trabalhar várias tramas em paralelo, né, tem a trama do Malekith, mas ao mesmo tempo também já vamos vendo o retorno do Baldur, né, que tá meio na decadência, né, tá meio decadente, assim, o cara tá meio... Ele já vem herdado, velho e gordo, né? Isso, ele já está na decadência. Do roteirista anterior, e o Simonson teve que desenvolver isso, né? Então não sei direito, porque realmente eu não acompanhava essas histórias antes, mas é curioso ver que o Baldur é sempre insinuado como o belo, né? O cara que é o galã, e sempre um bom espadachim, um bom guerreiro, e aí ele vira um cara meio, já digo assim, a mesma coisa, só que no fim de carreira, vamos colocar assim pra mim. Bem fim de carreira, né? E curiosamente associado com a Carmilla, que é uma vilã, a rainha dos Nornes, né? E curiosamente fica realmente apaixonada por ele, né? Nessas tramas. Na verdade, todo esse. Se a gente lê, vê que o Run tem o Thor, mas ao mesmo tempo dá pra ver que o Simmons trabalha o Baldur, né? Meio que uma espécie de. Ao longo de todos os cinco volumes é meio que uma espécie de redenção do personagem, né? Meio que trazendo ele de volta para aquele status de Baldur o Bravo, né? Então começa nessa parte ele decadente, enfrentando várias batalhas e assim, sem contar com aquelas habilidades que ele antes tinha, né? Mas ao mesmo tempo vai mostrando uma evolução do personagem. Ele tinha todas, ele que não queria usar. Tem até uma edição com o Loki que mostra isso, que ele o dono sempre tava com ele, mas ele voltou do inferno com um trauma tão grande de alguma coisa que ele não foi contado, explicitada, que ele não queria usar a arma de jeito nenhum, ele queria tentar aparecer, assim, ele não queria ferir ninguém, não queria matar mais ninguém. Sim, sim. Pois é, aí ele tinha feito um juramento de nunca mais segurar uma espada na vida. O Baldur voltou o chão de Andrômeda. Tá, é, e aí ao mesmo tempo o Simon se vai atrapalhando ao longo dos 5 encadernados. Tanto é que acho que é um personagem que, é, vamos dizer assim, é do time dos secundários, né, do Thor. Mas é um personagem que tem muito destaque, mais até do que outros, como os Três Guerreiros, o próprio Loki. É um personagem que acaba tendo bastante destaque nessas histórias. E a partir mais ou menos desse momento é que ele começa essa busca pela redenção, tentar dar um novo sentido pro personagem, né? Eu só sei o seguinte, esse Baldé mais velho, mais barrigudo, mais fora de forma, é 5 vezes melhor do que o Baldé do Matt Fraction. Cara, que era o fundão. Só um instante. Agora você falou esse nome que eu tava querendo evitar. O Matt Fraction não leu esse arco. Matt Fraction, eu acho que ele não sabe porcaria nenhuma de mitologia nórdica. E provavelmente ele não leu nada do Walter Simonson. Ele leu, só que você tem que entender o seguinte: ele olhou tudo isso, né? E olhou, pensou na história do Balder, pensou na essência do medo, pensou nessa. Agora que ele também tá ajudando na. Tudo queima, né? Falou assim, cara, vou fazer minha versão diferente. E aí vai realmente. Aí sim a contraparte, é o oposto, cara. Aquele negócio, é porque tem que saber, tem talentos e tem talento. Porque o Morrison também chupinhou pra caramba as fases do Claremont, principalmente com o Byrne, mas pelo menos fez de uma maneira que você tem que analisar bem pra você notar onde estão as copiadas. O cara não, cara, parece que ele escreveu por cima, tava nem aí do que que fizeram antes. A minha raiva lendo a história, cara, foi perceber que nada do portal foi considerado mais na frente. Não, pra ele, né, o Straczynski disse que tudo mudou, ele levou o pé da letra, cara, estalou os dedos e falou, minha vez. My turn. Mas ainda dentro dessa trama do Malekith, né, só uma dúvida, no filme ele tá com esse rosto queimado, né, como se fosse uma coisa, um ferimento, mas o personagem, ele só tem uma metade da cara preta, mas isso não é um ferimento, é uma característica dele, né. Não, é. Ele tem ele lembrou quase um Adam Valor. É, né? Um negócio estranho, né? Ele não, isso não é um ferimento, né? Ele parece uma carta de baralho, né? Ele parece um dominó, mano. É, mas isso. Então, é atribuído ao que essa meia cara dele preta? Não é muito explicado, não. Então, é só um efeito que o Walter Simonson quis dar pra ele, inclusive. Caiu na quina. Roupa. Era o emo da época. É, era o hipster. Eu não falei que ele parecia com o Loki? O Loki tinha... Eu sempre achei o Loki ter um jeito meio andrógeno. Malekith levava isso ao limite. E aí é o seguinte, só pra falar de personagem que aparece no meio dessa trama, né, desse primeiro arco, dentro dessa trama aí da história do Malekith, né, tem o Roger, né, que aparece, que é um humano, que é atribuído a ele a função de ser o guardião da Caixa dos Invernos Passados, e ele é tipo um James Bond misturado com o Indiana Jones, né? É. O engraçado é o seguinte, parece que o Roger, que é mais velho, ele é filho do pai dele, que era mais novo, uma viagem dessa. É, porque por causa da como o pai dele carregava a caixa lá, era protetor, a caixa protegia ele do envelhecimento, né? É, pois é. Então, aí tem essas coisas inexplicáveis, surreais, de Walter Simonson, mas que mesmo assim, naquela época, a gente não chamava de maluquice nem roteirismo, chamava do caralho. É, a gente via e falava assim, vamos ver onde é que ele tá levando esse negócio. É, a gente era muito mais feliz quando era menos crítico, a verdade é. Que vai ficar boa. Porque eu vou ser sério contigo, esse arco do Malekith eu achei mais enrolação pra dar tempo de terminar de preparar o negócio do Sutur. É, pra fazer mais Doom. É, fazer mais Doom e chegar na 350. Eu, sinceramente, eu achei esse arco só serviu pra isso e pra ele tentar criar, tipo, esse aqui é um vilão fodão, mas ele é o arauto do vilão fodão de verdade. Assim, eu não gostei muito porque quando eu saquei que, na verdade, o arco que interessa era o próximo, eu ficava, passa logo. Eu acompanhei a Agas, né, pelos encadernados, né. Então, assim, mas assim, eu achei o ritmo muito bom da história. Eu acho que assim, se é uma enrolação tá bem feita. E ele ali, ele já vai, vamos dizer assim, coisa meio que da década de 80, que a galera fazia planos assim bem de longo prazo, né? Que hoje normalmente o autor tem que pensar sempre em, sabe, em fazer. Pensar sempre em 4 arcos, porque daqui, sei lá, 20 edições ele já tá. Pode ser que ele já esteja fora da revista, né? Aconteceu isso com muitos autores lá pra cá, raríssimos são os autores tipo Bendis, que fica, sei lá, 100 edições no Homem-Aranha, quase também acho que mais ou menos umas 100 edições nos Vingadores. E ele, assim, ele vai plantando as sementes, daquilo que ele vai, vai tratar lá na frente. Então, os encantos lá, o lance lá da conspiração Loki, Lorelei, como estava afetando, o próprio mesmo fato do Malekith, Fafnir. Basicamente, tudo que ele plantou no primeiro volume é algo que ele vai construindo ao longo dos 5 volumes, né? Aqui como a forma como foi encadernado, não sei em outros lugares como é que é. Então, assim, se é uma enrolação a história do Malekith, até concordo, né? Mas acho que é uma enrolação boa, até porque se chegasse lá o hiper mega Senhor das Trevas antes do tempo, isso já acho que, sabe, não ia ter esse clímax que teve. E todas as cenas eram bacanas. Então você tinha lá o cara lá forjando a espada e todo aquele mistério, né, de quem era o grande inimigo, né, quem é que ia provocar o Ragnarok, né, eu já nem acho que nem falava em Ragnarok, pelo menos eu não entendi isso, eu só entendi depois no segundo volume. Mas eu achei que foi um bom começo ali pra mostrar quem era o verdadeiro vilão, né. E o Malekith, na verdade, é um vilão altamente curioso, completamente novo, porque ele não existe realmente na mitologia, e se tornou clássico nas histórias do Thor. Eu não tenho o que me queixar desse arco final, não. Encerrou num ápice, auge, e todo mundo que leu nessa época ou no encadernado achou maravilhoso, velho. Não, acho que terminou de uma forma tão legal, assim, que eu fiquei preocupado, porra, tomara que a Panini lance o próximo. Terminou de uma forma muito bacana, falando, porra, agora vai vir um também. E é uma história muito boa, né? Porque meio que o Simonson, ele meio que coloca o Thor, não consegue resolver o caso, né? Porque ele tá lá mais preocupado com a Lorelei, né? Quem faz toda, quem vamos dizer assim, faz quase todo o meio de campo pra resolver a coisa é o Roger, né? Que usa, vamos dizer assim, inteligência, usa o metais, né? Pra poder, que é a fraqueza dos elfos negros e tal, pra poder resolver. Porque o Thor mesmo tá meio naquela, porra, Lorelei. Tá encantado, tá apaixonado, tá enxergando nada. Apaixonado. E o Simonson tava com a faca e o queijo na mão, né? Porque é um puta de um planejamento a longo prazo mesmo, né? Naquela época podia, né? Podia. Não corria o risco de levar um pé na bunda tão cedo. O cara não podia nem morrer. Verdade, tinha que deixar próximo o negócio. Faz aí, ó. Faz 50 edição, porque, cara, né? Imagina o Simpson morrer no meio dessa história. O pessoal, acho que se suicidava junto. By Odin's Beard! Bom, como anteciparam aí, né, passando agora pro segundo encadernado, o arco de história que logo desponta, né, continuação direta das histórias do Malekith, é o que a gente chama hoje de a Saga de Surtur, né. Surtur realmente existe, né, aquele demônio clássico da mitologia nórdica, né, que é o regente máximo do mundo, deixa eu ver se eu consigo pronunciar certo, é Muspelheim. Isso. Bom, enfim, uma trama que envolve a união de Malekith com o Loki, que é o grande responsável por isso, né, surge o demônio, ele acaba abrindo também as portas do, literalmente, inferno, pra trazer um monte de demônios da sua raça pra nosso planeta, né, pra nossa terra, pra Midgard. E aí requer uma união inimaginável de Asgardianos com Terráqueos, com Vingadores, até Bill Raio Beta, né, que mal ganhou os poderes com Romp Tormenta, se une ali com a Sif pra estar ajudando. Uma briga fenomenal. E quando do outro lado, lá em Asgard, né, o Surtur tá encaminhando pra o destino dele, que é matar Odin, né, seguir a tal profecia. E aí aqui não tem como esconder detalhes, né? Ele sucede nesse meio tempo, né? O Thor não consegue impedir, né? Fica altamente perturbado com isso. A reação do Loki também, ele brevemente faz uma pequena união, né, com o Thor pra tentar impedir isso, né? A gente vê a união do pai com os dois filhos, né? Um momento único e clássico deles juntos pra derrotar um mal maior. Enfim, vamos ressaltar o que tem de curioso aqui nesse cadernado, começando pela saga de Surtur. Uma das coisas que eu achei legal é a estratégia, né, do Surtur, dele fazer uma invasão ali na Terra. Aliás, se fosse nos dias de hoje, teria um evento em torno do Thor, né? Mas não, foi tudo na revista do Thor mesmo. Surtur fez uma aparição na Terra, junto com os demônios dele lá, que estavam passando pelo portal. Só que não era o Surtur, era uma ilusão. O verdadeiro Surtur, na verdade, estava indo para Asgard. E o Thor caiu na pegadinha do Surtur, né? Se ferrou. E quando ele chegou em Asgard, o demonião já estava lá para enfrentar o pai dele. E quem? O Loki também, que deu uma ajudinha pra fazer uma pegadinha no Surtur, né? Que ele tava atrás da... A espada dele precisava ser colocada lá no fogo eterno, que queimava lá na praça de Asgard. E quando o Surtur chega lá pra colocar a espada, fogo eterno é de mentira, porque o Loki fez uma pegadinha de mentira com ele. Não era um fogo, era uma ilusão. Tá confundindo o Loki com o Sérgio Malandro, né? Daqui a pouco. Não, o Surtur era o Sérgio Malandro e ele esqueceu que o Loki também era o Sérgio Malandro. Pegadinha. Glu-glu, uma saga de pegadinha. Ó, o passarinho do céu já fez glu-glu também. E o Thor, depois dessa saga que o Surtur e o Odin se engalfinharam, caíram ali. Aí você fala assim, o Odin morreu. Você vê que tem a busca do Thor pelo Odin, porque o Odin já morreu tantas vezes até então que nem o Thor acredita mais que ele morreu. Ei, mas espera aí. Nessa hora o Loki chama o Thor de idiota e com razão, porque o Odin passa uma edição inteira contando a história dos irmãos dele, que ele percebeu que os irmãos tinham morrido quando recebeu os poderes dos irmãos. O Odin recebeu os poderes dos irmãos dele no momento que os irmãos morreram. Aí o Thor chorando lá, meu pai morreu, Loki, cara, você recebeu os poderes dele? Não, então ele tá vivo, idiota. Você vê que não presta atenção mesmo, né? Pois é, cara, assim, tipo, foi engraçado essa cena. Usa um pouco dos cérebros que tem. Se até um cavalo é melhor que... Cara, é uma coisa que o Marcos destacou, né? Essa invasão do Surtur, nos dias de hoje, viraria, tipo, uma mega saga com centenas de tains, só pra mostrar um bicho enorme rumando, tipo, a invasão do cara, tipo, seria... Correria em todas as revistas. Exatamente, seria tipo aquelas coisas assim, sabe? Uma pisada dele na terra seria um tain do Bendis. Assim. É, por aí. Uma pisada. Aí mostraria e tal. E de certa forma, o Simonson não mostrou, assim, pelo menos a parte da terra, mostrou pelo menos assim, todos os super-heróis ali, né? O quarteto, não sei como é que tava a situação do quarteto, mas tava lá o quarteto, tava lá os Vingadores, né? Tentando dar o jeito. Ele, assim, não deu uma de. Sabe, ó, faz os caras de um jeito, só deixa o Thor pra resolver o rolo, né? Não, o pessoal tava lá. Mas no dia de hoje, né, seria tipo uma mega fraga. Aí o Capitão América teria um tain só pra mostrar os sobreviventes. Aí o Homem-Aranha também. A simplicidade da época fascinava, né? Foi uma época que também teve, assim, não tinha a mesma profusão de mega sagas. Teve algumas, eu acho, né, se não me engano, né? Mas, pô, não era... Pelo menos podia, o cara tinha direito a escrever uma boa história sem precisar pensar em, sei lá, nos 20 mil títulos que a Marvel lança, né? Então, assim, é bacana, né? Porque o ápice, né? O clímax, né? Da continuação do arco do volume anterior, né? E eu acho que, assim, o cara acabou a briga no momento correto, né? Porque o cara, ele vai, o Simonson vai mostrando todas as etapas da briga, tal, toda aquela emoção, tal. Você lê, você vibra mesmo, tal. E isso porque é uma história que, quando a gente pega essas revistas um pouco mais, vamos dizer assim, antigas, né? Mais clássicas, o ritmo de história é bem diferente do atual. Mas, pô, você vê o cara ali fazendo um negócio bem de ritmo e tal, e acaba o negócio no momento correto, né? Pra engatilhar o próximo arco, que é a tramóia do Loki pra obter o poder, né? Porque ali, tecnicamente, o Thor ia ser o grande líder, né? O grande rei novo de Asgard, na ausência do Caolho, né? Mas aí esse próximo arco já mostrava toda essa trama dele pra o Loki, né, obter o reino, né, e paralelamente também a busca do Thor. Mas eu acho que, assim, acho que a parte genial foi o Simonson não ter enrolado muito pra acabar a saga de Surtur. Ele acabou no momento certo. Foram ali, acho que, sei lá, 5, 6 edições, né, mas, assim, tipo, nada de coisa que a gente vive hoje, né. Então, cara, assim, a saga de Surtur, vou ser sincero contigo que eu gostei mais da preparação do que da história em si, porque todo aquele background do passado do Odin, o sacrifício dos irmãos dele, aquele drama todo da carta que o Balder tinha que entregar pro Loki, o destino do universo estando em jogo, os vilões se aliando pro cara, ele formando um exército, chamando o pessoal da Valhalla, o último guerreiro de Valhalla aparecendo. O cara fez todo um drama. Aí, mais uma batalha em Nova York, com os Vingadores e o Quarteto no meio, como se isso não acontecesse a cada 3 edições de alguma revista da Marvel. É, mas ela não foi nem a batalha principal, né? Pois é, mas sei lá, tipo, cara, até o caso... Não, mas a batalha principal, se você for parar pra pensar, no sentido de que o cara preparou todo o exército dele pra mais uma batalha em Nova York. E tipo, vamos salvar o universo, vamos nos enfrentar em Nova York, por que não? E com a aparição do Quarteto Futuro, senão a mulher bate. É. Cara, tipo, ficou tão broxante quanto naquela Guerra Sinestro da DC. Só que a primeira Guerra Sinestro tinha um motivo, porque a Terra era o centro do multiverso. Na Marvel foi só porque o roteirista quis. Ah, não, pera aí. Não, vou sair em defesa do cara. É que hoje você tem que justificar que a batalha tem que ser em Nova York, porque é o centro do universo. Porque naquela época a gente só queria saber da porrada. É, e outra coisa, o vocês têm que ver o seguinte, cara. O público, o grande público, eram os americanos. E Nova York tem algum chabu lá meio, uma urucubaca, que faz que a batalha fique, sei lá. É, foi feito cemitério indígena. Cara, pode. O maior de todos, né? Não, temos que dar uns parabéns pro Bin Laden, né? Porque, tipo, o outro ainda sobreviveu a uma batalha de demônios contra guerreiros vikings. Sobreviveu ao Galact, mas o Bin Laden conseguiu. A Marvel tá de parabéns. O maior vilão da América. Pois é, só o que eu acho que conseguiu arrancar um toquinho dela na X-Force. Ah, eu acho que essa parte aí é onde tá, vamos dizer assim, a mesma coisa que as grandes sagas do Batman aconteceram na Alemanha, né? Então é por aí, eu acho normal escolher Nova York pra ser, tipo, é onde tá todo mundo, certo? Se eu fosse, eu chegar à conclusão, se eu for invadir a Terra, é o primeiro lugar que eu vou acabar. Tem que ser com os heróis, então vem invadir Nova York. Não, e o negócio tá Marvel, é que, né? Não, é o negócio que o Saturno não queria invadir a Terra, ele queria invadir Asgard. Aí por algum motivo tinha um atalho lá, era. Então, mas se todos os heróis ficam em Nova York, ele tava se cagando pros heróis, a brigadeira com as garras. Não, mas teve toda aquela coisa lá deles fazer aqui em Nova York, foi também porque precisava, né? Vocês não estão pegando o contexto maior, né? Inclusive foi um jeito maior, né? Roteirismo ou não, de ele deixar Asgard diferente. Porque no final dessa batalha, os Asgardianos ficaram presos na Terra. Antes de Stravinsky pensar em ter esses conflitos de personalidade entre Asgardianos e Terráqueos, o Walter Simonson fez exatamente isso em 1980. Que aí ficou Volstagg, ficou Randall, ficou Sif, ficou Ogum, todo mundo na Terra se chocando em ter aqueles conflitos, porque o povo civilizado é tão esquisito. Agora, uma coisa eu tenho que dizer assim, bem sobre essa história, é que tipo, ela tem muitos paralelos com primeiro arco dos Novos Titãs clássico também, que é do Marvel Wolfman e do George Pérez, porque tem esse negócio de ter um mega vilão ultra poderoso que está sendo, desde o primeiro encadernado, estava sendo avisado, ele está vindo, ele está chegando, vamos nos preparar que ele está chegando. O Massacre fez essa mesma coisa, que é uma merda. Pois é, não, e o legal é que sempre são gigantes avermelhados, que são demônios, tirando o Massacre, que não era um demônio, mas foi um mesmo efeito. Era um gigante avermelhado. Era, são gigantes avermelhados, genérico. Só que, tipo, quando chega na história do Sutur, você percebe que realmente o cara é mega poderoso, um cara que conseguia encarar um Loki e um Thor ao mesmo tempo. E dava pra ter ganhado aquela luta. Aí você vai ver no Trigon, tipo, foi o vilão do mês na história. E assim, tipo, o contexto foi até o mesmo, porque pegaram um vilão mega poderoso no arco anterior pra ser tipo o arauto do cara, e o cara não era nada perto do herói, do vilão principal. Mas assim, tipo, o Sutu foi um cara que pareceu uma ameaça muito maior no final das contas, o personagem mais interessante por causa disso. Bom, no decorrer desse encadernado, né, algumas consequências diretas da morte de Odin, outras da fuga, por exemplo, de Frigga com as crianças de Asgard, né, pra proteger as crianças da vida de Surtur, a gente vê várias pequenas histórias mais pro final, né, não chega a formar um arco em si, mas forma um monte de histórias mais curiosas, né, tem um encontro de Thor, sem ele saber, né, com o bisavô dele, né, Tiwaz, né, tem esses choques que eu falei, né, de Asgardianos com Terráqueos, tem uma história só das crianças dando um chega no gigante de gelo, né, por aí vai. E claro, tem a conclusão principal, né, dessa trama que sempre foi montada, da Lorelei seduzindo o Thor, e no final, olha só, o Thor acaba deparando-se com ela e o irmão junto na cama. Olha o choque. Bom, enfim, dessas, não chega a ser um arco propriamente dito, mas são várias historinhas legais, bacanas, né? O que vocês têm, alguma coisa a chamar a atenção, uma curiosidade, pra fechar esse segundo encadernado. Asgardiano perdido na Terra e analisando os costumes é bem Woody Allen, o que explica Nova York. O que explica que o Izzy Simonson tava assistindo Woody Allen e falou pro namorado, ó, seguinte, coloca um climinha de Woody Allen nas histórias, se vira. Nesse finalzinho do arco do Surtur, né, que já veio, começou a vir essas histórias, né, o meio que tem aquela história, né, do Frandral e dos três guerreiros, né, meio que fechando o escritório, né, o consultório do Blake, né, e meio que a partir dali era uma nova... A partir daqui, Blake já era, agora... É uma nova fase. Um final simbólico, né, daquilo que a gente tinha antes, né. Assim, é meio que... Aí também é aquela coisa, né, o Simon se aproveita essa segunda parte do encadernado, mas pra explorar, né, as consequências do suposto Ragnarok, né. E também pra, vamos assim, pra servir já de preparação pro que vem no terceiro volume, né. Ficou um gostinho estranho na relação do Thor com a Sif, né? Porque por um lado a Sif só tava de olho no Equino, vamos colocar assim. Cavalo. E quando ela vai falar com o Thor, né? Thor tão, tão louco e apaixonado pela Lorelei que dá um safanão na cara dela. Então assim, dentro, claro, tem todo um teor dessas histórias que é meio... Não vou chamar de clichê, porque na verdade é pra ser uma coisa mais assim, simples, né? Mais direta, né? Tipo, ó, ele está realmente louco, apaixonado, ele... Bateu na mulher que verdadeiramente ama ele. Ó, oh, ela se sentiu traída e está agora com... Não vou falar cavalo, com o raio dela. É novela da Globo mesmo, cara, isso aí. Enfim, então, é. Mas, mas eu acho que tá bem. Mas a novela da Globo não se justifica. Aqui, pra mim, se justifica. Não, assim, cara, a única diferença que eu vejo é que o raio beta, quando se transforma, não vira o Tony Ramos. Meu Deus do céu. Thor cafajeste, hein. É, mais pra frente eu vou falar em quem que ele mete a mão, mas primeira mulher que ele mete a mão na Sif. Sem dó. Sem censura e sem dó. Mete a mão na cara. Mais pra frente a gente vai ver que ele vai meter a mão na cara de outra bonita. Ó. Oh. É, bicho. É, né? Nórdico, tá, viking. Tem que mostrar que é macho, apesar de chifrudo, mas é macho. E aí, pra fechar esse encadernado, é praticamente uma brincadeira, não pode ser homenagem, que é estranho alguém se auto-homenagear, né? E de ver, já o Marcos provavelmente vai fazer uma piada aqui, olha só, uma página final tá lá, o Walter Simonson com a Louise Simonson, abraçadinhos, né, fazendo um comentário estranho quando os Asgardianos finalmente estão conseguindo voltar pra casa, né? Quando eles poder da louça suja. Ela disse, ah, que não seria legal se nós aparecêssemos, não, ia ser tosco, vai ser legal, fácil. Você vê que ela ganhou, né? Pois eu é, sei. Tá o casal ali, vale ressaltar, né? Bom, e aí a gente tem boa parte da trama fechada aqui, né? A única coisa que talvez valha a pena chamar a atenção aqui, que vai ser um plot pra o próximo encadernado, né, pelo menos pro primeiro arco, próximo encadernado, é que a Hela aparece de início, né, durante essa confusão, e ela tem um quebra-pau com o Thor, né? É, no fim, depois da saga do Surtur, quando o Thor tá fiadão lá... achando que o Odin morreu. Sim, é uma questão de status, né, ela pegar a alma do Odin. É, exatamente, o Odin não morreu, né, como disse uma atenção, ela se dizia do direito, mas aí, enfim... Sim, e aí é aí que ele mete outro sopapo na Hela, hein? Aí, ó. Exatamente. Segunda mulher que ele meteu o cacete bonito. Essa ela vai. Sem dó. Sem dó. Essa aí vai apanhar que nem gente grande. Essa aí apanhou pra apaixonar. Na verdade foi o seguinte, ela sentiu a morte de Odin, né? Só que não tinha alma de Odin pra levar. E ela disse, olha, você morreu, eu tenho que levar a alma de alguém. Se não é de Odin, é sua, Thor. Aí ele quebrou o cacete. Ele quebrou sem dó. Foi mexer com o louro. E aí isso aí já, essa desonra já vai ser, digamos assim, plot pra o terceiro encadernado, né? Midgard shall now be rid of your stench, foul creature. O terceiro encadernado que saiu aqui no Brasil, né, de maiores clássicos do Thor, vindo de Walter Simonson, pra mim é o meu preferido, vou te dizer, principalmente da história do meio. Mas antes disso, tem uma história muito pesada, né, que é a conclamação de Thor como regente de Asgard, né, e apesar de não ter ganhado a força de Odin, como vocês mesmos apontaram, né, ele vai querer promover uma invasão a Hel. Eu não me lembro agora qual é a motivação do Thor pra invadir Hel. Resgatar as almas que ela tinha roubado de sei lá quem. Eu não lembro de quem roubou essas almas, mas eles estavam lá e não deviam estar lá. Era a alma de pessoas da Terra. Isso daí que eu achei meio vago o negócio. Aí que morreu pessoas da Terra e ela roubou. Ué, guerra, ué. Guerra morre, gente. É, oi? Arma de destruição em massa. Foi só uma desculpa. Ele queria fazer um ataque preventivo. É que hoje, novamente, isso também daria uma mega saga envolvendo uns 10, 15 títulos, né? Também. Mas naquela época as coisas eram mais simples. Ah, quero invadir. Foi falar isso agora. Agora eu tô imaginando que no final do evento, a saga de Surtur que aconteceria hoje em dia, estaria na ia ser o Odin, o Thor, o Loki e o Wolverine. Exatamente. Claro, óbvio. Bom, e ainda dessa saga é o seguinte, algumas coisas interessantes a chamar, né? Que se junta aí na trama, né, o Executor. E ele vai lá junto com outros guerreiros asgardianos, inclusive disseram que ia ganhar a batalha e não ia ser fácil, porque eles não iam lutar só com armas asgardianas. Eles iam levar uzis e metralhadoras do exército americano. Olha lá. Que deveriam ser as armas mais inúteis do mundo no lugar de magia. É, né? No lugar que só tem gente morta já, né? Mas enfim, eram umas armas, digamos assim, diferentes, que provavelmente o exército de Hell não estavam preparados. E aí, detalhe, isso aí já, no final, né, remonta a uma das mortes mais clássicas, né, de um asgardiano, que ficou muito tempo assim, né, que o executou. Né, só recentemente mesmo que o Matt Freshman bagunçou tudo, trazendo ele de uma forma esquisita e estranha. Mas ficou clássico, inclusive, né, essa morte dele, com um sacrifício pra que os outros pudessem escapar de Hell. Cara, quando eu li isso daí, eu disse, tomara que não ressuscite esse cara, mas tinha que ser o Matt Fraction. a cena é muito foda. E o pior é que o Matt bagunçou tudo, né, porque ele ressuscitou o executor de uma outra forma, né, não é nem o mesmo cara, é um bicho agora. Cara, porque quando esse cara ganhou meu respeito nessa morte, cara, porque eu olhava pra ele e pensava que ele era o Napa. Não, mas assim, até então ele era um vilãozinho capanga ali, né? Não era ninguém. Aí foi na cena da morte, acho que ele ganhou um peso dramático no personagem que ele nunca teve. Várias coisas clássicas dentro dessa saga da invasão a Hell, né? A gente tem primeiro o ataque àquele lobo gigante, né? O Garmin. Depois contra os exércitos dos desmortos, né? Traz de novo aquela montaria que é clássica da mitologia, né? Aqueles dois bodes que o Thor monta, que eu não vou saber dizer os nomes agora. O Marcos que é craque nisso e que cuide pra lá. Eu te vejo depois. É trava a língua. Eu sei que tá na gacha alguma coisa, tá lá. Chama de bode Barnabé e aquele outro lá do Chico Bento, como era? Enfim, e aí nesse momento tem também a cena em que o Thor acaba lutando contra a Hell, né? Sofre um ferimento gravíssimo no rosto, que fica aquela coisa, aquele mistério grande, né? Que ele sempre vai enfaixar ou sempre vai aparecer nas sombras, tão desfigurado que o cara ficou pra ver. E os mendigos olham e vomitam. É tão horrível que o leitor não pode ver. Eu não entendi até agora o que era aquilo, cara. Porque eu passei, o ferimento dele era uma barba, porque quando ele tira na edição seguinte era com a barba. É porque ele deixou crescer a barba pra tapar aquela feiura, né? Aquele coisa o Walter Simon só achou tão ruim de fazer que ele botava tudo rachurado em preto. Ele não sabia o que fazer, então botou tudo rachurado em preto e depois tá com uma barba em cima. Paulo, você tira a magia de tudo, Paulo. Você tem que ler... A licença poética, né? Você tem que ler aquela coisa do Scott McCloud, né? Como ler quadrinhos. Não, é assim, o mesmo efeito que tem a cara deformada do Victor Von Doom, né? No começo. Não mostrava que era um negócio horrendo, mas ninguém sabia como que era horrendo. Ah, mas até hoje quem sabe é quem, sei lá, tipo a Maria Hill, que quando ela, o Von Doom foi preso, ela, agora eu posso ver lá como é a cara dele? Inclusive tem também aquela passagem onde eles têm que passar por um barco que pra levar os mortos pro outro lado do rio e por aí vai. Foi assim não, cara. Na verdade, é porque esse barco é da mitologia, que esse barco tá sendo preparado pro Ragnarok com as unhas dos mortos pra levar o exército de Hel pro Asgard pra quando o ataque do Ragnarok final. Aí o executor, quando ele percebeu que tava sendo enganado, que a mulher que ele tava amando não era a mulher que ele tava amando, de verdade. Já é a dor de cotovelo danado. Né? Aí ele pegou lá a espada mágica que ele tinha, jogou no barco e destruiu. Aí a Hel, que tava no fair play porque tinha perdeu a luta, aí ela ficou pé da vida que perdeu o barco e começou a porradaria toda. Aí foi nisso que ele teve que ficar pra trás pra sacrificar pra matar lá pra salvar todo mundo. Foi uma das histórias que eu acho que mais trouxe elementos da mitologia. Foi bem plotado, achei um um ritmo bem frenético de aventura. Teve toda uma cara de mitologia, ao mesmo tempo não perdeu o sabor de quadrinhos, né? De ser aquela coisa heróica, né? E pra mim já começou muito bem esse cadernado. É, uma curiosidade, apesar da gente falar assim que se fosse hoje, seria uma saga cheia de tain, cheia de continuação em outros títulos. Naquela época, outros títulos, por exemplo, na Guerra de Surtur, voltando um pouquinho, ele tinha, assim, mostrava consequências, né? Não exatamente seguindo a saga, mas mostrava consequências. Nessa ida a Hel, aí, tem uma curiosidade que os Novos Mutantes estavam naquela aventura que eles estavam em Asgard, né? Se eu não me engano, era desenhado pelo Arthur Adams, até, na época, né? As Guerras das Guardianas? Isso, as Guerras das Guardianas. E tem um quadrinho, agora o ouvinte se vira e procura no meio encadernado, que mostra assim as tropas asgardianas chegando, e assim, num quadrinho mostra alguém escondendo na sombra com um X, né? É, se eu não me engano, era a Magma. A Magma ou a Magia, que eles estavam lá perambulando, e elas estavam lá em Hel. Esse ritmo desse encadernado é muito bom mesmo. E assim, aqui começa a ser plantado aquela coisa que, é, mais uma vez, ele começa a plantar alguma coisinha que vai ser trabalhada, inclusive nos próximos volumes, né? Principalmente que a Hera saiu, levou uma surra, né? Apesar de ter desfigurado o Thor, mas ela levou uma surra. Foi humilhada, né? Porque ela mostrou que ela era mais feia que o Coringa depois da ressaca. E assim, aí ela, aí que ela, acho que não foi nem tanto o barco, aquilo que deixou ela muito pé da vida, o barco também. E aí depois vai lá o cara lá e mostra que, como é que ela era de verdade. Que bicho feio do cacete, né? Mas agora eu fiquei na dúvida se ela fica na se aquela forma é a forma verdadeira. Assim, é a forma verdadeira dela porque é da mitologia, mas se ela é sempre assim, se esconde, ou se ela se degenera pra aquela forma de novo quando ela perde aquele capuz. Eu acho que é quando ela perde o capuz, ela dá uma degenerada. Porque acho que teve alguma história que mostrou. Acho que aquela história recente dos Novos Mutantes, né? Que a Moonstar vai lá pedir os poderes de volta da Valquíria, né? Aí mostra que acho que ela tava sem um capuz, né? Se eu não me engano, lá em Las Vegas, e não tava desse jeito, né? Eu creio que seja aquela coisa de referência, né? Porque ela é rainha dos mortos, ela também supostamente deve estar morta, né? Não, é porque é mitologia nórdica mesmo isso aí que o carinha fez, que o Simonson fez. Porque a Hela, na mitologia nórdica, ela, metade do corpo dela é uma humana esbelta desenhada pelo Frank Shaw, metade é uma carcaça morta. Aí o Jeff Loeb só preferiu a parte Frank Shaw quando fez o Supremos 3. Eu achei assim, aqui também mantém o ritmo que já tava vindo dos encadernados anteriores, né? E, cara, a cena do executor, cara, que aliás parece realmente o Nappa, que os amantes de Dragon Ball sabem quem é a cara mesmo, igualzinho, até aquelas expressões lá, tipo, você pega os desenhos do Toriyama. Cara, igualzinho mesmo, até queria comparar as datas pra ver quem se inspirou em quem ali. Eram mais de 2 mil mortos que ele deteve. É, então, e aí, cara, aquela cena assim, tipo, coisa de dos anos 80, né? Schwarzenegger da vida com duas metralhadoras na mão e... Era o Rambo ali, cara. É, então, só faltava ver o som dos metralhadores e aquela música de fundo, tá? Pô, aquela cena é sensacional, cara. Sensacional mesmo. E é a primeira vez que um cara assim de anos 80 morre, porque normalmente ele sai sorrindo com o fundo explodindo. É, isso é verdade. Mas ele não era o personagem principal da história, né? Então. E aí também depois mostra aquelas coisas que a gente vai ver mais pra frente, né? Dos ossos frágeis, essas coisas começam aqui, né? Vão começar a plantar aqui, né? Que é o desejo de vingança da Hela, que ficou muito pé da vida, muito mesmo. O que eu gostaria de falar, eu já falei, que essa cena é extremamente foda da morte do executor, porque realmente ali é pra gente querer que o Nappa nunca mais seja ressuscitado, mas infelizmente o McTiernan não fez isso, que... Aqui assim, tipo, se fosse pra resumir o arco, eu resumiria naquela cena, porque aquilo ali já resume tudo. Extremamente épico. Ele conseguiu seguir muito bem a mitologia nórdica, assim, bem direitinho, como é a Hela, como era o domínio do Hel, por aí vai. E ele até se pensou em detalhes do tipo. Thor, ele, antes de enfrentar ela, ele se enfaixa todo. Se ela tocar no, na qualquer parte do corpo dele, ela ele morreria e por aí vai. Como isso tudo ficou muito, muito bom. E ele conseguiu fazer isso no arco do Thor. E como a gente tava dizendo, ainda bem que nessa época era uma época mais simples e que eles podiam fazer esse tipo de coisa sem ter que botar 200 tains e o Wolverine feito na rela no final com o poder do Thor. Bom, continuando ainda desse mesmo encadernado, a gente vai ter uma trama mais extensa agora, mas um prelúdio pra ela, né? Inclusive completamente atrelada com as Guerras Secretas, né? Que foi a vinda do Beyonder pra Terra. Foi a transformação de Al Green no Curse, né? Que é um outro personagem que vocês vão ver aí no filme do Thor, né? Claro que vai ser completamente remodelado. E que inicialmente ele confrontou, olha só, o Quarteto Futuro, né? Nas mãos da Lois Simons. Tinha que ser. E ele continuou nas histórias do Thor, né? Primeiro as crianças fizeram meio que um crossover, né? Com o Bill Raio Beta, né? Que tava aqui na Terra, né? E aí, isso não foi mostrado nesse Cadernado Maiores Clássicos, mas com o fim, chegou até a ser publicado aqui no Brasil numa Super Aventuras Marvel. E aí, vem finalmente o confronto do Curse com o Thor, né? Que voltou pra Terra, né? Resgatou aquelas almas dos terráqueos, espalhou elas ao redor do planeta de novo, né? As que tinham sido capturadas pelo Hel. E aí, ele caminhando pela Terra, com aquela história de esconder o rosto, né? Por aí vai. Ele confronta o Curse. O Curse tinha aquela interrogação por causa da famigerada Guerra Secretas 2, né? O Beyonder estava na Terra. Esse era um famoso Tain que o Simonson conseguiu não deixar com cara de Tain. Ele transformou isso numa história isolada, né? Assim, é porque o Curse nessa história, ele não teve tanto desenvolvimento assim, cara. Ele foi mais um cara porradeiro mesmo. Tanto é que tava o Beyonder. Ah, não. Vou testar o Thor. Vou dar mais poder pro cara. Agora vou tirar um pouco do poder do cara. Agora vou dar mais poder ainda pra ele pra ver o que acontece. Aí ele foi um pouco, né, que se diz assim, subaproveitado. A única coisa que mais interessante nele foi mais aquele lance dele relembrando as memórias dele, descobrindo quem ele era, quem ele odiava de verdade. Não era o Thor, era o outro Malekite. É meio que eu vou seguir mais ou menos a opinião do pessoal. É uma parte, essa parte do curso realmente não tem muito. Depois ele vai ter, acho que nos próximos, ele ainda vai ter mais aparição nos próximos volumes. Ele vai ter um papel importante, se eu não me engano, no quarto ou no quinto volume, né? Era meio que tipo alguém pro Beyonder se divertir, meu. Foi praticamente essa aparição dele aí foi mais pra criar um subplot novo que ia ser útil pro futuro, que foi ele tá em Hell procurando Malekith. Exatamente. Mas vocês perceberam a indireta que a Louise colocou nessa história? A mando dela ele colocou na história? Não, fala aí. O Quarteto Futuro conseguiu derrotar o Coulson no Tain deles. Thor e o Bill Raio Beta sofrendo, chorando, precisaram da ajuda do Quarteto Futuro. Ou seja, ela é mais foda que ele. Mas ela é mais foda que ele. Pois é, mas então, essa ideia do Beyonder, né, de tá brincando de Deus, é uma coisa que ele tem desde a época do Guerra Secretas 1, que foi um jogo pra ele, e quando ele vem pra Guerra Secretas 2, né, que vem pra Terra, faz também um novo jogo, ele tá brincando de ser humano, né, de entender as capacidades humanas e por aí vai, porque os humanos agem desse jeito ou daquele. Então pra mim condiz, né, é uma coisa realmente que sai até meio boba, mas dentro do contexto que foi toda Guerra Secretas 2, quem leu sabe, não foi ridículo, não foi alheio, né? É que ele foi esticado, né? Exatamente. Na verdade, não foi uma coisa tão boa feito pra quem gostou, né? Que tem gente que até critica o Guerra Secreta Azul. Mas não foi tão bom, né? Não teve o mesmo mérito que a primeira. Mas é como vocês já falaram, né? O curso vai ser realmente bem mais usado depois. Quando ele vai ser usado como fiel a Asgard, né? E querendo sua vingança. Bom, mas o grande plot, né, a preparação aqui desse arco do curso é o que acontece justamente no finalzinho, né? E que o Loki prepara uma maldição pro Thor, né? Ele meio que feitiça uma diarista que tava lá perdida, uma mulher, tava fazendo faxina lá perdida. E aí ela vai lá dar um beijo no Thor e de repente acontece o inverso do que acontece em qualquer conto de fadas, né? Thor vira um sapo. Cara, mas a diarista é uma baranga e tem que ser beijado por uma princesa pra virar o príncipe, então... você vê que é o inverso, né? Enfim, o Thor, isso abre um plot pra grande história, né, do Thor sapo. Quem nunca ouviu falar disso, cara? As aventuras de Thor, o seu amigo Pocinha, que era um sapo local tentando proteger as civilizações de sapos contra os maldosos ratos, e até tem um confronto com o flautista, né, que é um Morlock que controlava os bichos. É um Morlock. Cara, quando eu vi aquele flautista, eu gritei. A gente entrou na revista do Flash. Eu sabia que você ia falar um negócio desse. Eu sabia também. Enfim, essa história é muito bacana. Como muita gente fala, né? Hoje em dia essa é a coisa mais ridícula do mundo. Mas enfim, eu me diverti pra caramba. A cena lá pro final, né? Quando Thor volta pra ter sua vingança em cima do Loki é fenomenal. Cara, o sapo cururu gigante dando uma porrada no Deus, não tem pra ninguém. Você vê que não é a prova cabal de que não existe ideia idiota, né? Depende muito de quem a dirige, quem a escreve, né? Qualquer outro você fala assim, pô, o Thor virou sapo, pô, coisa idiota, não sei o quê. Mas a história é muito divertida, cara. É muito legal. E é uma bonita homenagem também ao Karl Barks. O Karl Barks foi o grande autor de histórias do Tio Patinhas, de revistas da Disney, onde tinha animais que falavam, né? Então eu até acho que, se eu não me engano, o Simonson tem uma parte que ele dedica, né, ao Karl Barks, que é justamente isso, né? É uma história bem ao estilo da Disney, se você pensar bem. Sapos contra ratos é bem desenho da Disney mesmo. Só que na Disney os ratos seriam os heróis. Ah, sim. Apesar de que vocês são mais feios, né? Não, se bem que é verdade que eu tenho que admitir uma coisa. Assim, isso aí não foi ideia idiota, cara. Na verdade, isso aí foi o Simonson. É, deram limões pra ele e o cara conseguiu fazer uma mega limonada. Porque a Louise deve ter assistido um desse Cinderela da Vida e... Ah, eu quero uma história que ele vire um sapo. Aí ele... Foi? O quê? Não, mas isso é ridículo. Faça. Tanto é que o link, é só você ver, foi no crossover dos dois e de repente ele virou um sapo na mesma edição. Foi ordem dela, cara. Ele não exagera. Paulo quer montar a piada do podcast em cima da foto da Luísa. Que mulher infernal, hein? Pelo amor de Deus, cara. Pô, o cara era um gênio, né? Porque, pô, pra ele fazer. Ele já tinha pressão editorial. Pressão da mulher, o cara escrevia bem pra cacete, cara. E levando em conta que o editor na época era o Jim Shooter, que já era um carrasco, né? Aí o cara achava que tem outro carrasco. Porra, o cara era um gênio, cara. O cara devia ter umas ideias, assim, só o Jim Shooter falava, não. Aí chegava pra esposa pra tentar, pra esposa conversar, a esposa falava, não, faz desse jeito que vai. Coloca X-Factor. Tenho certeza que a sogra do Walt Simon só era o surto. Só pode, porque a vida do cara é um inferno, cara. Ele não tem sossego no trabalho, que o chefe é ruim. Chega em casa, a mulher quer dar pitaco, que... Pô, mas o cara era um gênio. É um herói. Não, disso que seria quem? O Loki, então, ficava sempre mancunando. Como é que eu vou trollar o cara dessa vez? Olha que deve ter muito desejo fazendo alusão a isso. Pô, então, cara, é assim, eu falei aquilo lá que hoje a gente acharia meio idiota isso, né? E talvez acha porque o ritmo é outro, as histórias são outras, né? A concepção de quadrinhos de super-herói é outra. Mas, cara, esse é bem escrito pra caramba, essa história é muito boa. O cara pega um plot meio ridículozaço, né? E consegue fazer um negócio assim muito bom. E no final, cara, em vez dele pegar e, pô, fazer aquele clichêzaço do Thor espancando o irmão, pô, ele vai lá e dá um martelo. O irmão, tipo, se autoderrota sozinho, né? Porque não consegue, não aguenta o peso do martelo. Então, tipo, todo mundo vê aquilo e fala, meu, você é um imbecil, né? Cara, é muito bom esse finalzinho, né, vamos dizer assim, não é o final do arco, né, não é o final do encadernado, porque ainda tem mais umas histórias, né, soltas, que também é coisa que ele tá plantando pro futuro. Mas, cara, sensacional isso aí. É, dentro desse final, né, dessa briga memorável entre um sapo gigante e Loki, a gente também tem a descoberta de que o Balder que assumiu o trono não é o Balder, era uma outra trama arrumada do Loki, colocou ele como sendo um Malekith, né? E quem é que tava descobrindo era o Kursi, né? O Kursi que queria ter sua vingança. E ele vai com tudo pra matar o Balder. E só depois a gente sabe que, na verdade, aquele Balder era um Malekith disfarçado, né? Pra assumir o trono. Nessa trama também, tem uma coisa que vai ser interessante se falar, porque vai ser usado no próximo volume, é a personagem, né? O Agnar. O Agnar tá desde, na verdade, do primeiro Maiores Clássicos do Thor, né? Em que ele desafia o Balder, né? O Balder tava naquela de eu não quero enfrentar ninguém, agora eu sou bonzinho, não quero saber mais de nada, não vou empunhar a espada. Aí o cara chegou, ah, eu vou matar você, porque você é o fodão, e se eu vencer, você é fodão. Aí vem o Volstagg, dá um pisão no pé do Agnar. Aí depois senta em cima e conta a história todinha, triste, do Balder, o que aconteceu com ele. Aí o Agnar fica lá bancando o stalker do Balder até que se torna fãzão dele. É, então, e ele vai ser um personagem que vai ser bem utilizado no próximo volume, né, que vai falar praticamente metade do encadernado só sobre o Baldé. Que na verdade eu acho que era o Simonson, ele queria contar a história do Baldé às vezes. Então, se você olhar, é o seguinte, pra fechar esse terceiro encadernado, a gente tem uma historinha do Baldé, né? Que quando descobre que o Baldé não era o Baldé, era o Malekite disfarçado, aí a gente tem uma busca do Thor pra saber onde tá o Baldé, e vai parar numa trama onde ele é seduzido por três lindas mulheres, que na verdade são três lindas ogras, e aí, enfim, aí descobre que o Baldé esteve vivendo suas próprias aventuras até parar ali onde foi encontrado. Thor é um cara que sempre sai procurando todo mundo, mas só acha que ele não quer encontrar. Incrível, né? É onde ele enfrenta uma, tipo, como é que pode dizer? Uma rainha dos trolls, né? Exato. Que é um monstrão agordão, que é tipo rainha de colmeia, né? Que dá, cria os trolls ali. É, começa com três trolls, depois aparece essa gigante feiosa rosa. É a mãe daquele dinossauro lá, infantil, esqueci o nome dele. Barney. Do Barney. O Barney é um troll, descobrimos, tá? E a mãe dele foi o Alto Simonson que criou. Acabando com o sonho de todas as crianças de hoje. Cara, tu foi falar três trolls, é porque eu não cheguei a ler essa história, mas tu falar três trolls, eu tô imaginando que o Thor derrotou eles, enrolando os caras até o sol nascer. Não, acho que não foi assim, não. Não, na verdade, eu acho que ele percebeu que elas eram trolls quando ele começou a ver os comentários nela no Facebook. Não. Aquela carinha de olho arregalado, né? O Thor chega, na verdade, e ele percebe que o Baldé tá enfeitiçado, né? Sabe que são imagina que sejam bruxos, que são disfarçadas ali. E aí, quando vai tirar os anéis delas, é que percebe, desmascara elas, né? Sabe que elas são bruxas. E aí, depois encontra essa bruxa maior aí que o Marcos falou. Lindas damas que, quando perdem os anéis, aí viram bruxas trolls. Ele tava se divorciando na época? Não tava. Até hoje tá bem casado. Eu acho que isso foi indireta pra Louise Simons, que já tava enchendo o saco. E a história traduzida aqui do Brasil é: quem vê bela não vê troll. Isso aí é antes do Facebook, né? Né? Daria pra botar uma frasezinha lá, né? Let yon battle be dedicated to Odin, the Old Father! Bom, agora passando agora pro quarto volume que foi lançado aqui no Brasil, dos maiores clássicos do Thor, a gente tem praticamente dividido em duas partes, né? Uma é toda a minissérie do Baldé, que foi escrita pelo Simons, mas foi desenhada pelo Sal Buscema. Sal Buscema, O curioso é o seguinte, ela foi concomitante às histórias do Thor como sapo. E aí, por isso que a gente fica meio perdido no final, o Baldé apareceu do nada no final, onde é que estava o Baldé? Então aqui explica que, na verdade, estava vivendo muito bem, obrigado, com a carne, num amor só, até que ele é convocado, né? Chega o Agnar, parece que é impedido de dar a mensagem que é enviada para o Baldé, para ele ser o novo rei, né? A Carnila, acho que é quem prende ele, que aprisiona ele, e ele só vai descobrir o cara muito tempo depois quando tá preso, né? Enquanto isso, a Carnila, que tá tendo uma reunião, acho que com são trolls aquilo ali, o que são? Parece mais uns demoninhos dela ali. E aí eles, com os gigantes do gelo, tomam um trono dela, né? Que na época tinha um visual bem diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Não tinha aquele visual meio azulado. E aí, enfim, aí tem as tramas próprias do Baldé, né? O que é curioso aqui é que nessas histórias a gente vê ele voltando a usar armadura, né? Aquela armadura clássica e quase nada chamativa. E também os poderes de luz, né? Que ele emitia uma luz intensa por ser um guerreiro de extrema pureza e por aí vai. Coisa que hoje em dia é praticamente esquecida quando se fala do Baldé, né? E ele usa essa luz, essa energia aí justamente pra conseguir derrotar os gigantes do gelo. Ah, essa fase aqui na época, assim, hoje eu mordo a língua um pouco, porque assim, eu não gostava do Sal Buscema, não gostava mesmo. Aí trocou o Alto Simons pelo Sal Buscema, já fiquei meio assim, né? E outra, eu não gosto até hoje do Baldé também. Pronto, falei. Olha que revolta. Não, mas não é, assim, você falar isso Buscema hoje, né, do Baldé, eu entendi, porque eu também não gosto do Baldé hoje. Baldé era um viadinho, sempre foi, pronto, falei também. Só que o Sal Buscema, assim, acho que pra seguir um pouquinho, pra tentar seguir mais ou menos o padrão do que o Alto Simonson fazia, ele começou a deixar a arte dele um pouquinho mais estilizada. Pouquinha coisa mesmo. A impressão que dá é que eu acho que o Alto Simonson fazia os layouts da quadrinização, porque não é o que o Sal Buscema fazia antes. Mas eu passei a respeitar desde então. E, assim, né, você vê, é uma minissérie dentro da série, como você vê, o Baldé realmente era o personagem preferido do Simonson, né? Tanto que mereceu essa série em quatro partes aí, que foi importante. Apesar de ser uma boa história, né? Mas não tem aquele ritmo do que estava sendo levado, né? Aqui dá um meio que um, não sei se essa quebra por causa do, de vamos dizer assim, é, focar muito no, no Baldera, né? Mas assim, é que, vamos dizer assim, essa, essa mini é meio que uma decorrência mesmo do que já vinha sendo tratado nos volumes anteriores, né? O Simonson dava bastante espaço pro Baldera, né? Então tem uma minissérie própria, né, do, dele, né? Era, era até algo bem esperado, até, né? Eu não sei pra época, não sei. Mas assim, ter uma minissérie dele não é uma coisa. Mas assim, eu não acho o ritmo da história assim tão bacana quanto da, das anteriores, né? É, porque ela, ela tira, na verdade, o foco de tudo que a gente conhece de Asgard, né? E aí é uma história solo de um personagem. Ela se tornou até mais solo do que a própria história do Thor. Porque o Thor nas outras sempre tinha uma trama com outros personagens, um coadjuvante que tinha uma importância tremenda, né? E aqui você vê que é praticamente uma aventura solo de RPG daqueles livrinhos que a gente via antigamente, né? O Baldur precisa atravessar essa passagem, e aí ele sabe que tem uma trama, o que, é que ele faz? Aí ele pega um daqueles, sei lá, troll ou criaturinhas traídas, se veste de Baldur e manda lá na frente pra levar as porradas. E aí ele precisa correr pra enganar o gigante do gelo, e aí ele sabe, pelo tamanho que é diminuto, né? Aí usa os... Tem hora que ele encolhe em ele, né? Sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Isso, é. E aí ele precisa usar a inteligência dele pra poder derrotar o gigante do gelo. Pra mim é quase uma aventura só de RPG. Pra quem joga esse jogo, né? Tá entendendo bem o que eu falo. E aí tem aquela vingancinha clássica, né? Que ele usa os grandes poderes dele de luminescência pra enfraquecer o gigante do gelo. E curiosamente, quando os gigantes do gelo vão enfraquecendo, né? Vão, entre aspas, derretendo, vão ficando pequenininhos. Aí é, é a grande vingança dele, né? Mas por fim, no final, o que a gente acontece, né? A Carnilla, que é a rainha dos Nornes, além de ter todo o vexame de ter sido derrotada, né? Ter o trono dela sendo tomado, até lixaram ela, né? Cortaram o cabelo dela e tal. Ela acaba perdendo o grande amor da vida dela, que prefere seguir o dever com Asgard pra assumir o trono. Que é justamente em decorrência direta daquela aventura que ele encontrou as bruxas, né? Logo depois de ter sido salvo por Thor, é coroado rei de Asgard. Olha lá, mais uma vez, Matt Fraction imitando o Walt Simons. Imitando não, cara. Ele nem sabe o que tá imitando. Pior é isso. Ele não leu isso. Não, cara. Provavelmente leu. Só isso, né? As ideias ele deve ter lido. Agora ele fez naquele esquema de fazer diferente. Cara, ele deve ter olhado a Wikipedia, assim, por alto. Bom, mais alguma coisa pra falar dessa minissérie do, do, do Baldera ou não? Baldera é viadinho. Pronto, de novo. Meu Deus do céu. É, o restante desse encadernado é engraçado que ele volta um pouco às histórias do Thor como era antes, né? Um pouco longe mais da mitologia e mais suas aventuras na Terra. É tanto que é a primeira história onde volta a Jane Foster, que estava sumida há bastante tempo. Ele volta com um inimigo do Thor, que é aquele Zaniac. Tem um policial do, do futuro que depois é o... Eu não sei se é a primeira vez que ele aparece na, nas histórias da Marvel, né? Mas depois ele foi bastante usado, inclusive, pelo Dan Slott, né? Nas, nas histórias da Mulher-Hulk, que é um, um corretor de realidade... É, de alteração de cronologia da realidade. Esse cara deveria ter matado o Wolverine na Era de Ultron, cara. Ó você spoileando aí. Não, mas tá precisando de um cara desse, cara, porque tá difícil, hein? Peraí, esse cara aí era o Dean Schuster na história, cara. Não, esse cara aí era um bigodudo, desculpa. Qual? Não, o bigodudo já era, não, não, ele já é um policial parecendo um juiz dread americanizado. Ah, é o Paz Justiça, né? É, o Paz Justiça. Que vinha com estrela enorme escrito Paz, né? É, um negócio tosco, cara. É, isso aí é mais uma vez a Marvel mostrando a vontade de conseguir o Juiz Dredd, né? Não é a primeira vez, não. É, então. É, e aí, fechando essa história desse encadernado, a gente tem o Taim com o Massacre de Mutantes, né? Quando a gente vê que na... Inclusive, quem comprou o Massacre de Mutantes vê que o Thor tá vinculado numa das histórias juntamente com o Quarteto Futuro. E o X-Factor? Por que será? Por que será? É, com o X-Factor, não esqueça. É, com o X-Factor, né? Que é justamente o momento onde o anjo tem suas asas feridas, né? Ele é praticamente crucificado pelos Morlocks, né? E o Thor que salva ele, né? Isso aí vocês todos vão saber direitinho lendo o Massacre de Mutantes. Como o X-Factor é escrito por ela, então o anjo com as asas quase arrancadas salva o Thor. Não, não é o que acontece. Tem uma hora que acontece isso com o mesmo na história. Eu não lembro disso não, cara. Tá lá aquele carinha lá, o Arrasa Quarteirão, quase a única coisa que eu lembro é o seguinte, que o Thor vai querer dar um funeral vink pros mortos, né? Pros molotos. Aí sai queimando todo mundo. É engraçado que nesse momento tá tendo a briga da tempestade com o Calypso. E a gente vê os trovões e os raios, né? Aí todo mundo pensa que a tempestade ainda tinha os poderes, né? Em Nova York não tem gás metano embaixo, né? Não tem problema. Não tem problema. Pode riscar, trovão à vontade. Na verdade, ele nem botão de trovão, cara. Ele realmente só deve ter pegado um fósforo jogado e pronto. Pronto. Trovão não é no fósforo. E aí, alguém quer falar mais sobre alguma dessas histórias aí, do Zaniac, desse Pai Justiça? Até o Pocinho aparece rapidinho aí de novo. Foi ele que avisou pro Top que tava acontecendo isso nos esgotos. É, pois é. Aí foi engraçado, não, foi engraçado esse o começo da história, porque, tipo, começa avisando que você vai ter um parte do massacre de mutantes. Aí você pensa que vai começar na porradaria. Isso é lá no final da história, porque a história inteira é o Thor com o ex-patrão dele, a família dos caras. Dando uma de babá. Dando uma de babá e o cara achando que ele era o Homem-Aranha. É, na fase do segundo. É, e os filhos do cara olhando, não, ó, ele achava que você era o Homem-Aranha, mas, tipo, a gente tá olhando pra você... Louro, desse jeito só pode ser o Thor. Ainda conversa com sapos. Totalmente. Não, o cara tinha que criar um jeito, né, de meter o Thor lá nos esgotos Morlock, né? Então esse foi o jeito. Mas, né? Assim, eu leio isso, assim, você hoje vai ser, pô, que coisa mais boba, infantil, blá blá blá. Cara, eu leio isso com a mente da época, né? E me divirto pra caramba. É divertido, né? Não, era uma boa história, né? Acho que ainda é uma boa história, ainda é engraçado, cara. Aquele negócio é porque, tipo, se a gente for olhar por certos ângulos, é engraçado, mas é muito bem escrito o negócio. Mil vezes melhor que a maioria das coisas estão acontecendo hoje. A gente coloca pessoas que hoje em dia, tipo, eu prefiro muito mais ver umas histórias assim engraçadas de Thor conversando com sapos e sei lá o que, do que ver pessoas fazendo fluxogramas e fluxogramas de histórias que vão se interligar e blá blá blá blá blá blá blá com 200 mil personagens que a história não anda e ele sai da revista no conto final. Dá um ódio mortal disso até hoje. Eu odeio você, Rickman, pelos Supremos. Não, e a gente tá falando de encadernado, mas, por exemplo, cada uma das histórias se lia e cada uma delas é divertida separadamente. Hoje em dia, às vezes, você pega uma história e você fala, tá, e agora? E só pra fechar esse encadernado, né, um ponto que vai ser importante pro futuro, é que o Thor sai de braço enfaixado aí, né, as consequências da maldição de Hela já dando um efeito aí, e ele leva uma porrada, eu acho que é um dos Morlocks, que eu não... É um dos carrascos que ele matou. Thor até mata ele no final, porque foi assim, o cara tava procurando o Arte, quando eles acharam o Arte, esse cara pulou em cima do Thor, quebrou o braço dele, aí o Thor tava vulnerável na hora, o cara ia matar ele, aí o Anjo, com as asas todas queimadas, conseguiu pular em cima do cara e ficou naquele negócio assim, não vou soltar você. Aí deu tempo do Thor se recuperar e matar o cara. As consequências da maldição de Hela, né, de tornar os ossos do Thor cada vez mais quebradiços, né, já começa aí, né, ele fica termina com o braço enfaixado. E a gente vai ver que daqui pro futuro só vai piorar, né. Quem só lia X-Men quando deve ter visto isso, deve ter gritado, isso deve ser a maior coisa, o Thor é invulnerável, como pode ter acontecido isso? O Thor ficou com os ossos fracos porque ele estava com osteoporose. Ah, meu Deus do céu. Tava faltando. Now you know the power of mighty Mjolnir! Vamos fechar agora com um quinto encadernado, concluindo toda a fase do Walter Simonson. Obrigado, Panini, por ter completado toda a história. O Walter Simonson agradece também. A gente queria que a mesma coisa acontecesse com muitos outros. E aí a gente vê que é uma consequência já direta dessa fase do Thor na Terra, né? Ele começa a confrontar outros inimigos clássicos deles, né? E aí, cada vez mais o Thor vai ficando mais fraco, mais vulnerável. E aí ele tem essa ideia de construir uma armadura pra ele, né? Pra proteger ele contra esses ataques, né? Primeiro ele coloca um desses braços, tipo uma proteção do braço com esse material, né? Ele faz isso nas forjas de... Não, o braço é o Tony Stark que faz. Aliás, por curiosidade, tem uma parte que ele fala aqui que se o Tony quisesse trabalhar nas forjas dos anões, ele faria uma recomendação com muito prazer. Anos depois, o que Tony Stark fez? Tava lá Matt Fraction colocando ele nas forjas. Cadê a recomendação? Cadê a recomendação? Tá vendo? O cara não leu. Cadê a carta de recomendação? O cara teve que encher a cara pra chamar o Odin. Pois é. E aí, mais um tie-in temos com família Simonson, que é justamente o Homem de Gelo é capturado pelo Loki, né? E que ele é usado praticamente como combustível de arma pra dar força ao Gigante do Gelo, né? Uma promessa que ele tinha dado pra a Har, né? Com os planos dele também derrotarem a Asgard. E aí ele é capturado. E aí quem é que vai salvar? é o Thor. Assim, tipo, o que foi engraçado foi a forma como ele fez essa armadura do... que não foi com os anões, nem com o Tony Stark. Só o braço que foi, o resto da armadura não. Ele alugou uma fábrica por uma semana, uma metalúrgica inteira por uma semana. Aí o cara, ah, mas você tem dinheiro pra isso? Ah, eu tenho uma conta aqui no banco. Aí, como é que você pode ser um deus? Não, nós temos vários tipos de pactos com seres humanos, então... aí ele foi lá e contratou lá o... assim, uma porrada de operários pra ajudar ele a forjar a armadura de acordo com as especificações dele. Aí só no momento final que ele disse, agora vocês saem porque vai entrar minha magia. E ele colocou a magia quando tava pra sair da forma, a armadura. Aí ele usa essa armadura pra enfrentar lá o gigante de gelo a mando da Louise Simonson, porque ela achou legal o Homem de Gelo com o Gigante de Gelo. Acho que assim, a Louise sim precisava de alguma coisa pra poder dar alguma história no X-Factor, né? Então ela falou, ó, ela deve ter chegado primeiro e falou, ó, impõe o Homem de Gelo, ferra os poderes dele pra eu poder usar isso no, no, nos próximos volumes, nos próximos números de X-Factor. Porque o próprio encadernado de Cadeia de Mutantes aborda bastante as consequências dessa máquina maluca aqui, né, do Loki, né? E assim, cara, aqui é, vamos dizer assim, aqui já caminhando realmente pro grande finale, né? As batalhas, acho que é pra mostrar que realmente, cara, você tá ferrado, a coisa tá feia mesmo, porque ele leva uma surra da galera que não é fácil, né? Ele apanha muito. E assim, é meio até... acho que até parece que foi meio proposital, né? Foram jogando, né, os vilões, né? Um em sequência, foi realmente. Foi um truque do Loki. Só tinha um vilão, parece que era de verdade, que era um absorvente. Todos os outros eram pessoas transmorfos que bastava o Thor dar um tapinha, o cara morria. Uhum. Aí o homem absorvente ficou ultra pé da vida, porque o transmorfo que tava com a cara da Titânia morreu, aí ele pensava que ele tinha matado a Titânia. Aí partiu querendo o couro do Thor. E acho que eu nunca vi o Thor apanhar tanto. Bom, se bem que ultimamente ele apanha bastante, mas... é, e a finalização do Simon aí mostra que ele também é... tinha muito daquele negócio. Ele é fanático por numeração, né? Da mesma forma que ele deu uma segurada na saga de Surtur pra dar um número redondinho, né? Onde aconteceria o grande evento. Até a última edição ele planejou o quê? A história de número 300. 300? É. A história número 300. A história número 300. Porque na numeração da revista antes, começou no 83. Ah, certo. Aí, nesse aí, ele terminou no 382. Ou seja, andou 300 histórias redondinha. Tanto que isso tem até um marco comemorativo na capa mesmo. Então, ele planejou dessa forma. Dá a impressão, assim, desse cacete que ele levou aí dos vilões. Dá a impressão, foi assim, pô, tem que terminar no 300. Mas eu não usei todos os vilões. Como é que eles vão bater? Todo mundo vai bater agora aqui e acabou, né? E ele fecha a edição, inclusive, com uma história... só o Sema que desenha. E são painéis gigantes, né? Aqueles painéis de página inteira pra fechar mesmo, comemorar. Bom, entendeu? E aí é o seguinte, no final dessa história do Homem de Gelo, né, a gente vê que ele já tá mais ferrado, que apanhou mais que mulher de bandido, pra conseguir se sustentar, e usa a armadura dele, né, que foi montada. É uma armadura até que lembra um pouco a coisa mais medieval, meio... parece um cavaleiro templário, coisa desse tipo. E assim ele consegue derrotar os gigantes do gelo, né? Só que aí já se caminha então pra grande finale, né, com cara de Ragnarok, né? Inclusive tem a história onde vai ter a luta contra a Serpente de Midgard, né? Dessa vez não escrita pelo Matt Fraction, né? O Ragnarok talvez seja o primeiro até que foi feito nas histórias da Marvel. A única coisa que tem de estranho, né, já que vocês adoram apedrejar o Matt Fraction, né, o Walter Simonson deu uma origem meio estranha pra Serpente. Ele quis aproveitar um personagem que já tinha sido feito e via lutando contra um Homem de Ferro, né? Inclusive um personagem que tinha desde as épocas antigas, antes da Marvel, né? Que é o Finn Fanfun. E aí dá a ideia de que o Finn Fanfun, na verdade, era a Serpente de Midgard disfarçada, né? Tanto que ele se abre todinho, né? Sai como se fosse um disfarce, e aí sai a verdadeira forma do Jormungand, que seria a Serpente da Terra, de Midgard, que aí tem um combate fenomenal, que tem esses quadros que o Marcos falou, né? São quadros de tela cheia, né? De uma única página. Um combate fenomenal. Pra época, ninguém tava acostumado com esses quadrinhos, às vezes tinha até páginas duplas, e foi uma briga ferrenha, né? Cada porrada que o Thor dava com o martelo, você via uma montanha se explodindo e por aí vai. É uma arte belíssima, como não se vê há muito tempo. Cara, esse aqui acho que é o momento épico mesmo do Run. Porque assim, ele pega, se ele usa o Finn Fanfun, né? Ou pelo menos uma versão, né? Porque o Finn Fanfun acho que era verde e o shortinho roxo, né? Esse aqui tá meio laranjinha, né? Primeiro é o diálogo entre o herói e o vilão, né? As provocações do diálogo e tal, as conversas, tralalá, eu vou acabar com você, e tipo, eles indo pra um lugar, né, distante, né? Aí depois o cara se revela, aí depois vem um, tipo, um negócio visual que eu acho que é impressionante até hoje. São poucas as histórias, né, que tem um visual, né, uma narrativa visual tão intensa quanto essa. E assim, e as caixas de diálogo, que é o nome da história, a balada do Mjolnir, pô, contando meio que é tipo a saga de um guerreiro lutando contra, né, um grande desafio e tal. Cara, eu acho que assim, em termos de impacto visual, cara, essa história, eu acho que assim, é quase que insuperável em termos assim, que realmente. E realmente, cara, tudo tava sendo planejado, acho que pra chegar nesse momento, cara. É muito bom mesmo essa dobradinha, né? A aparição no fim do Shang Tsung, o diálogo com ele e depois a briga de verdade, né? O quebra-pau. Coisa que assim, sinto muito, mas. Matt Fraction, quem é que fez o outro também? É o Stuart Immonen. Que também é desenho pra cacete, mas cara, na boa, não tem batalha que supere essa, cara. Eu acho que é um grande. É o tipo da coisa que dava pra você ter que fazer um quadro, assim, um quadro sequencial. Eu não sei dizer pra você qual é a página que eu mais gostei dessa batalha. Não, eu acho que foi sensacional. Achei que. Cara, e não tem. Assim, é o tipo da coisa que ficaria tão bacana em quadros, assim, em sequência, porque realmente é uma narrativa visual muito impressionante. Deve ter sido aquelas coisas assim. De muito impacto pra ela. Na verdade, acho que isso é mais que quadros, né? Isso aí parece que é uma sequência de capas, né? Porque cada quadro disso aí serviria como capa da edição muito bem, né? Sim. E só corrigindo uma informação, o Thor surgiu na Journey into Mystery número 83, no 1962. Depois a revista, essa mesma revista continuou com a numeração e se tornou a revista do Thor, que era o personagem que mais se destacava, né? E por isso continua essa numeração. E essa numeração onde o Walt Simonson termina é a 300ª aventura do Thor dentro da revista. Então por isso que foi planejado dessa forma. Eu lembrei que realmente o desenho é do Walt Simonson, uma cara característica da serpente meio que ela é risonha, tem aqueles dentinhos assim, parece um sorriso do serpente feliz. Mas, meu, fechou com chave de ouro mesmo. Eu acho que, assim, chegou um foi planejado desde o comecinho, sabe? Um planejamento a longo prazo. Eu acho que esse finalzinho aí ele já tinha planejado bem antes. Não foi um negócio de sopetão, não. Chegou a hora que tinha que parar mesmo. E, meu, foi um. O Walt Simonson entrou pra história do Thor. Entrou pra história de Asgard. Cara, não tem nem o que falar, cara. Tipo, eles já disseram tudo aí. Porque o que o cara fez foi: vou fazer um final épico pra minha história. E foi o que ele conseguiu fazer. Quantas e quantas vezes a gente não vê runs de autores que terminam pateticamente? O próprio John Byrne no Quarteto, o Brian Bendis no Vingadores. Foi decaindo até o povo comemorar que ele tava saindo da revista. O cara não, ele conseguiu terminar a história num ápice, num arco excelente. Eu acho que assim, tem praticamente a mesma narrativa, acho que até dos quadros de texto, né, tentando fazer aquela simulação dos 9 passos que o herói dá quando morre, por aí vai. Até o Kieron Gillen, né, que melhorou um pouco essa mesma cena no Journey to the Mystery dele recentemente, não chega a essa coisa clássica que foi agora, né. Talvez a história que mais me marcou, apesar de ser muito elogiada a saga de Surtu, apesar de eu gostar muito daquela batalha contra a Hel, não tem como dizer que essa história aqui é o grande final e é o grande momento da história de Thor, né? Pelas mãos do Walt Simonson. Aí depois, só pra delinear os leitores, né? A parte final mesmo que leva ao encerramento da fase do Walter Simonson aqui é justamente o seguinte: tem esse lance dos ossos quebradiços do Thor, né? A armadura dele cai vazia, é encontrada por gigantes do gelo que tentam de alguma maneira, sei lá, bagunçar, arruaçar tudo. E aí, claro, o Thor dá um jeito de voltar, né? Inclusive toma posse da essência dele, pelo menos, da armadura do Destruidor, que, como vocês sabem, né, na verdade, ela não tem um corpo físico, né? Alguns Asgardianos têm que, digamos assim, incorporar aquela armadura. E é com ela, né, que o Thor invade depois, mais pra frente, os reinos de Hela pra derrotar ela, né, e exigir que tudo seja restaurado, ou seja, pra deixar tudo redondinho e fechadinho pro próximo roteirista não ter nenhum problema, né, de se deparar com uma coisa que foi deixada aberta e confusa pra se trabalhar, né. É só uma coisa, só pra fins de coisa, que assim, logo no final, depois da batalha com a serpente, aparece uma cena, né, que aparece a armadura caída e os Vingadores, né. É, esse eu não vou nem comentar, porque deixa completamente aberto pra uma história dos Vingadores, cara. Ah, é? Isso é perdido numa aventura dos Vingadores que teve. Eu não vou nem explicar, senão vai ficar imenso o podcast. Ah, entendi. Então ele encerrou, pontuou perfeitamente as histórias dele. É, usou inúmeros personagens aí, clássicos, outros que se tornaram clássicos. Eu, pra mim, assim, marco realmente a fase do Walter Simonson como uma das grandes fases do Thor. Chego mesmo a dizer a tal heresia de que ele supera, às vezes, até a do Stan Lee com Jack Kirby. Return to the vile dimension that spawned you, evil one! Bom, chega então o momento que a gente tem que finalizar, né? O programa não pode ficar muito grande. Vamos lá, então conclusões finais. Só um recado pro Walt Simonson. Toma cuidado com essa mulher, cara. Na boa. Essa mulher é perigosa. Pô, cara, como a Panini coloca que esse volume faz parte da fase épica, épica fase de Walter Simonson. É o tipo de coisa que, se alguém me fala, queria ler uma história do Thor. Cara, daria o primeiro volume dessa sequência de encadernados, né? É muito bom mesmo. Não tem, acho que hoje é difícil ter essa paixão de ler essas histórias que nem eu li esses 5 encadernados. Olha, eu não sou grande fã do personagem, mas cara, eu acho isso aqui sensacional. Coisa de alto quilate mesmo. Esse Han, ele conseguiu uma coisa que às vezes muitos autores hoje em dia não conseguem, que é conseguir fazer uma história seriada que, se for pegar do início ao fim, é como se fosse uma trama inteira, assim, e dividir em temporadas, mas que você pode ler cada edição separada. Um Brian Bendis da vida, por exemplo, ele é refém de as histórias dele, você precisa ler pelo menos um arco para poder entender a história de cada arco, e outros autores são mais ou menos desse jeito. Ele não. Se você pudesse só ler a história do Thor Sapo, você ia gostar da história do Thor Sapo, mas vou ler o negócio do Balder, vou ler a saga de Surtur, vou ler o Bilhael Beta, e cada uma tem as suas partes boas, partes ruins, e todas elas se juntam conseguem formar um mega painel, que é a saga, que é toda essa fase do Walt Simonson no Thor. Foi até boa, assim, e tipo, até uma coisa assim que eu mudei de ideia agora, a gente revendo tudo isso, o Luke Cage dele não é o Bilhael Beta, o Luke Cage dele é o Balder, praticamente, porque o Balder foi a jornada do cara desacreditado que voltou a ser fodão assim, do decorrer da história. O Balder é a prova descarada de que não existe personagem ruim. Existe roteirista ruim. Não, o Balder, mas não, assim, quero o Balder... sem citar nomes. Ah, mas o Balder nunca foi um personagem ruim. Não, cara. É um personagem... Mas o Balder é viadinho. Cara, tipo... Não, só um instante. Vamos ser sinceros. Quantos personagens não ficaram ruins na mão do Mac Fraction, cara? Pois é. É mais fácil achar os que ele conseguiu transformar em personagens bons. Quer dizer, mais difícil é isso. Não, eu só ia terminar assim dizendo que realmente a história, ela é muito boa. Sim, tipo, valeu muito a pena ter dado essa mega lida nas pressas, porque assim, tipo, eu vi as histórias do Thor que realmente vale a pena de se ler, não aquilo que eu tava lendo recentemente, naquele O Próprio Medo. Chega a ser quase vergonha alheia a comparação assim com o que tá sendo publicado hoje. Eu posso falar de quem tá fazendo os resumos atuais do Top do site, que é sofrido. Eu acho que foi dito tudo. Realmente, quer conhecer o Thor? Pra quem não conhece o Thor, é realmente, pra conhecer esse conjunto de encadernado, a obra do Walt Simonson é perfeita, né? E é engraçado que, assim, é uma obra que você não pega, não tem a questão de origem do personagem nem nada, mas pelo simples fato das histórias serem divertidas, né? Elas, afinal, é um dos motivos pelos quais os quadrinhos são feitos, né? Pra entreter a pessoa, e é isso que ele faz muito bem. Não vou nem desfaldar mais elogios, a gente vai encerrando esse podcast aqui, né? E quem não viu o filme, assista, e se prepare que nessa semana ainda a gente vai falar, vai ter um podcast especial sobre Thor, o Mundo Sombrio. Então fiquem ligados no site, que logo logo vocês vão ver mais uma vez a gente por aqui. Tchau, tchau. Esse podcast foi uma produção Marvel 616. acesse www.marvel66.com.